Ok, Schnauzer. Essa é a sua primeira missão após seu surto e eu fico feliz que esteja tudo bem. A Holly nos passou aqui o briefing. Algo a ver com os defensores. Agora a gente precisa esperar o nosso contato aqui. Mas eu tô com mau pressentimento sobre isso. Tem que se preparar espiritualmente. Tem que se preparar. Porque o negócio não tá fácil. As coisas não tá fácil. Já dizia minha avó: meu filho, meu filho, tu vai ver coisa. Pois é, acho que você tem razão. Tem alguém se aproximando aí. Deve ser nosso contato. Meu nome é Danny Rand. Eu sou o Punho de Ferro Imortal. Arma de Kunlun. E tô cumprindo meu destino. Peraí, seu Danny, né? Tem alguma coisa errada aqui. Você tá confundindo a gente. Você disse Kunlun? Eu nem sei que diabo quer dizer Kunlun, rapaz. Existe um lugar místico chamado Kunlun. Meus pais morreram num acidente. Eu fui adotado por um grupo de monges. Lá eu aprendi como invocar o meu Ki. Eu sou o Punho de Ferro Imortal. Olha, é a segunda vez que você diz isso. E eu continuo sem saber quem você é e o que isso significa. Mas eu sei quem vocês Meu são. parceiro e E eu. não podem mais se esconder. Pronto, lá vai ele me Vocês interromper. mataram meus pais. Atacaram minha casa. Que porra foi que você fumou, rapaz? Meu amigo? Quem você acha que a gente é? São um tentáculo. E eu vou garantir. Tá de saco cheio já, não vou mentir. Já tá de saco cheio já. Toda hora disse, me disse da porra. Caramba, porra, alguém? Ele me bateu. E ele tá errado? Você tá que não deixa ninguém explicar as coisas? Chega acusando todo mundo? Tá achando que é quem? Eu sou o Punho de Ferro Imortal. Eu tô virando uma desgraça. Eu não vou mentir. Schnauzer, peraí. Você vai matar o cara? Certeza que isso foi alguma piada de mau gosto da Holly. Esse cara deve ser o nosso contato. Holly, leva a gente de volta pra nave que as coisas não saíram muito bem por aqui. Capitão, estamos recebendo um sinal dos correspondentes. A transmissão está pronta para começar. Carregando em 3, 2, 1. Transmissão iniciada. Bem-vindos ao Multiverso X. Saudações exploradoras e exploradores de universos. Eu sou a Holly, imediata da nave Interlúdio, e hoje mais uma vez eu serei a sua host. Ô, criatura, peraí. Seu nome é Céu Negro? Céu Negro? Não, por quê? Você tá tentando me apunhalar pelas costas aí? Logo eu, tão leal. Quanta injustiça. Se faz tanta questão, fica com o programa pra você. Calma, você pode continuar aí. Eu só não gosto das coisas sem combinar assim, você começando a falar, tentando tomar o espaço aí. Ok, então vamos deixar de animosidades e ir para as apresentações, pois temos um time de peso que não tem medo de se unir e enfrentar os inimigos. Começando pela formação básica desta equipe, o nosso querido navegador, Airechu. Fala, Rolly. E hoje a gente tá aqui para falar de uma série de perder a cabeça, literalmente. O piloto Júlio Barcelos. A gente, vamos falar mais um pouquinho mal do Punho de Ferro aí. E o nosso capitão, Ace Barros. Tá bom, Rolly, eu estou aqui para te ajudar nessa empreitada. Vamos lá, vamos falar dessas séries que dessa vez eu tenho condições de falar. Completando esse time, retornando para mais um episódio, os nossos convidados. Direto do leitor cabuloso, mais envolvido em projetos que o próprio Tentáculo, Domênica Mendes. Olá, meninos, muito bom estar de volta aqui na nave e, meu Deus do céu, vai ser difícil defender os defensores. Nossa, vai estar nos trocadilhos hoje, eu te falava. Foi o Airechu que começou, tá? Seguindo a viagem, eu sou convidada no negócio. Vindo lá do Covil Geek, o senhor Basso. Olha, eu tô com o Júlio aí, viu? E falo pra você que os defensores só ganhou até agora pra mim de Punho de Ferro. Porque também perder pra aquilo ali tá foda. E por fim, o nosso amigo da vizinhança, Rafael Pelgrim. Sou eu. Eu não sabia que ia ter reclamação hoje, hein? Eu tô pensando em desconectar aqui. Antes que o capitão faça a bendita pergunta, nós estamos aqui reunidos para dar continuidade ao nosso cast sobre a série da Netflix, Os Defensores. Para quem não se lembra ou é novo por aqui, fizemos um cast falando sobre as quatro séries que antecederam a nova série, fazendo uma espécie de aquecimento e compartilhando nossas expectativas. Hoje estamos aqui para dar um veredito e conferimos o que erramos e acertamos e de nossos palpites. A gente vai comentar as séries sem o compromisso de entrar em detalhes técnicos e com muito spoiler. Então, ouça por sua conta e risco. Não quero ver reclamação depois. Agora que cansei de provocar, passo o comando para o senhor Ace. O brinquedo é seu. Pode pegar, tá? Qualquer coisa, tô aqui. Só chamar. Beijo lindo. Então, gente, estamos aqui novamente para falar de Defensores. Quer dizer, eu e o Rafeiro aqui, pela primeira vez, já que a Holly teve que conduzir o programa anterior sem mim. Opa. E já que o Rafeiro não estava naquele programa, Rafeiro, deixa eu começar perguntando para você uma coisa. Qual era a sua expectativa para Defensores? Você tinha gostado das outras séries? Quais séries você tinha gostado? Quais não tinha gostado? Eu gostei de tudo que eu vi. O único que eu gostei mais ou menos assim foi o finalzinho de Luke Cage. E o Punho de Ferro, eu me senti muito agredido pelo trailer, pelo cara que lutador de Kung Fu não sabe lutar. Aí, tipo, ele, até a pose que do banner tá errada. Eu falei, não vou assistir isso, cara. Aí eu não assisti. Mas eu tava muito empolgado, porque, pô, tava tudo tão bom, eu tava com o maior afim de ver a Jessica Jones de novo, o Demolidor de novo. E saí satisfeito. Acho que eu vou ser o único daqui que vai estar falando isso hoje, né? Eu gostei muito da série. Rapaz, eu também acho que você tá sozinho nesse barco, viu? Ah, mas eu terminei a série até gostando do Punho de Ferro, eu tava gostando no final dos Defensores. Não que eu vá assistir a série dele, mas eu acho que, tipo... Defensores melhora o Punho de Ferro, ele é um personagem muito pior na série dele. Quando ele vê que os outros, ele fica tolerável. Mas é que eu acho que a série reconheceu que, tipo, o Defensores reconheceu que a série do Punho de Ferro sozinho foi ruim, sabe? Tanto é que o próprio Stick chama ele de Thunderous Dumbass, sabe? E, tipo, ele tá bom de briga, sabe? Mas acho que mais umas duas temporadas, assim, ele aprende a lutar alguma coisa. Uhum. Terá tempo. Mas, então, já que começamos a falar, se gostamos da série, vamos ir pro que interessa, né? Vocês já deram aí a entender que o Rafeiro acha que tá sozinho, mas eu tô aqui, eu gostei da série. Yes. O Erichu, eu não sei. Toca aqui, Erichu. Oi. Oi, o quê? Você já sabe o que eu tô falando. Não é que você tinha falado um negócio antes. Se você gostou da série. Eita, tá com delay, tá com alguma coisa aí. Ele tá pensando se gostou da série. Se Júlio ainda tá aí, Júlio. Eu. Você gostou da série? Olha, no geral, posso dizer que eu gostei, sim. Não é uma série ótima, maravilhosa, mas eu ainda acho que passou o Punho de Ferro e o Luke Cage também. Já vou dizer que eu concordo contigo. Eu acho que pela diversão, no fim das contas, o meu resultado também, o Defensores subiu aí, ficou acima de Luke Cage e Punho de Ferro e abaixo das duas primeiras séries. Com certeza. Mas eu gostei do resultado da série em si, por todo o conjunto da obra. É claro que eu vi todas as falhas, vi as melhoras e analisei ali pra diversão. É uma série que eu já tava com expectativa na média. Eu tinha gostado muito das duas primeiras séries lá, Demolidor e Jessica Jones. Tinha cada vez gostado menos das seguintes. Mas eu esperava que essa fosse melhorar as coisas. E pra mim ela não foi uma série que foi difícil de engolir. Tem algumas coisas que eu fiquei, ué, essa pulga atrás da orelha aqui, vou relevar, mas eu me diverti. Eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso entender, vamos ver se hoje aqui conversando a gente entende as coisas melhor, mas tem alguns pontos que ficaram muito esquisitos pra mim. Basso, você disse que ia falar mal, então, eu quero entender a sua pessoa. E na verdade, eu ia perguntar pra vocês o que que vocês gostaram, sabe, da Nossa, série. Nossa, tanta coisa. Sério? Caraca, não, assim, é que, desculpa, eu estou no primeiro contato com alguém na internet que gostou, porque todo meu círculo de amigos não gostou, tá ligado? Então... Eu sou muito chato, sabe? Então, tipo, quando a parada não se aproveita, assim, ou então que ela tenta fazer uma coisa que ela não consegue, eu acho muito ruim. Mas desde o começo da série, todo, tipo, o esquema de cores, assim, sabe? A direção de luta, essas coisas, assim, me agradou muito. Essa parada das cores, cara, eu vou falar disso até eu morrer, mano. Porque, porra, foi muito foda. É, eu acho uma solução bem elegante pra conseguir... Você conseguir dar uma identificação onde que era cada um dos personagens. Assim como isso, a música também, né? Você tem uma música, você tem mais um rap... Pode crer. Uhum. E, tipo, e quando tem dois dois personagens na cena, tipo, tem as duas cores sempre, assim, até o final da parada, eles respeitaram isso, sabe? E tem uma cena específica que eu tirei um print e eu falei, cara, não dá pra ser melhor que isso. Que a Sigourney Weaver tá sentada escutando vitrola, lembra dessa cena? Sim. Que na prateleira de livro atrás dela tem mais livro verde, que tipo, é o que ela tá mais preocupada com o Punho de Ferro. Tem alguns livros vermelhos, tem um livrão amarelo, assim, e tem, tipo, dois livros fininhos azul, sabe? Tipo, ela tá cagando pra Jessica Jones, sabe? Eu achei isso muito maneiro, cara. Mas você gostou da história que foi contada, o roteiro que eles montaram de está acabando a nossa vida, precisamos continuar e por isso a gente precisa do Punho de Ferro pra buscar os ossos do dragão? Tipo, já que as esferas já foram pegas pelo Dragon Ball, então, tipo... Eu não entendi direito como você tirar os ossos de baixo da... É tipo a pedra fundamental de Nova York, é um meia dúzia de costela, né? Que tipo, você tirou daquilo, vai desmoronar a cidade. Mas é que nem o Ace falou, sabe? É divertido, sabe? Então... E não para de acontecer as coisas, sabe? É tão rápido, então não deu tempo de eu achar ruim. Caraca, você não achou demorada a reunião dos heróis? Quando eu vi, já tava no oitavo episódio, já tava estranho. Eu falei, cara, isso aqui tá com cara de clímax. Aí eu fui ver só oito episódios e falei, pô, o quê? A reunião dos heróis, eu achei que demorou um pouquinho, sim. Isso daí eu também reparei. Uhum. Oh, imaginando que já teve as séries pra apresentar eles, e por mais que o pessoal fale, essa série precisa funcionar sozinha. Eu sou um dos maiores defensores que eu acho que quando você constrói uma obra, ela tem que funcionar. Ela foi intencional, não? Não, não foi. Foi total sem mas que ela tem que funcionar sozinha. Então, mas quem não leu o quadrinho não vai entender. Então sua série tá errada, né? E eu acho que ela... Sim, acho que tem que funcionar sozinho. O Defensores, assim como o Avengers, né, no cinema, são coisas que eu relevo, que eu olho e falo assim, não, olha, tá desde o início falando que existe um plano. Os filmes solos dos heróis são para o Avengers, assim como a série solos da Netflix é para o reunir Defensores. Então, desde a proposta que tá sendo anunciado já não sei quantos anos, né, 3 anos, 2 anos, já estão imaginando que, olha, gente, essa série... ela funciona com tendo as outras, né, como prequel, né? Então, mano, e tipo, alguma vantagem quando chegou que tem pra em cima mim, das outras, falei, né? E aí quando chegou, eu falei, tá, então, mano, assim, primeiro episódio apresentar o problema, esses caras já tem que colocar eles juntos. O fato de alguns serem resistentes ou não, eu tava ok com isso, porque eu acho que sim, né, nem todo mundo, né, tipo, vive num grupo de RPG, Jessica, né? Se conhece, né, e vai todo mundo. Mas eu tava ok. Agora, assim, eles conseguirem se encontrar e decidirem se juntar no quarto episódio, sendo que só tem 8, quer dizer, na metade da série, eu falei, porra, mano, eu sinceramente falei, não precisava, né? Podia ter sido muito antes. Mas você acha que estragou a história de não terem se juntado antes? Olha, eu acho que foram episódios... Estragar não estragou, mas eu acho que foram episódios que foram desnecessários, sabe? Pra mim parecia... Fiquei pensando, falei, porra, você precisa de episódio filler numa série de 8 episódios, sabe? Eu vou te confessar que isso me incomodou um pouco, assim, mas é uma coisa que me incomoda nas séries da Netflix de modo geral, ultimamente. Porque, tipo, elas parecem que sabem que você vai assistir, tipo, em maratona, sabe? Então não tem muito problema de um episódio não acontecer muita coisa, assim. Ele meio que mistura com os outros ao redor. Eu acho isso, sabe, momentos marcantes, assim, é que como é que eu posso dizer? Tipo, medida a unidade, que eu conto é, tipo, vontade de comentar no Twitter, de dar spoiler nos outros, sabe? Aconteceu muito no primeiro e no sexto episódio, sabe? Não, é que eu tô pensando, eu não acho que eles decidiram se juntar no quarto episódio, eles só decidem se juntar, na verdade, é no sétimo episódio. Agora, o que foi dito aí a respeito de que isso é uma questão das séries Netflix, isso é um fato, né? Tanto que eu, por exemplo, sempre tenho aí uma média de, sei lá, 5 episódios eu assisto da série. Se até lá não me convence, eu abandono, sabe? Porque a Netflix, elas têm um começo de séries meio devagar e tudo mais. O problema é que é o seguinte, eu não terminei esse tipo Punho de Ferro, eu não assisti Demolidor. E pra mim não fez a menor diferença demorar 3 episódios pra apresentar os personagens, poderia ter apresentado em uma só, porque na verdade eles não escolhem lutar juntos porque, ó, nossa, como nós estamos aqui, as coisas acontecem. E aí pras coisas acontecerem, se a gente pegar, sei lá, no modelo filme, que é 1h30, gente, é 20 minutos de cena, tá todo mundo junto, sabe? Não precisava de 3 episódios inteiros. Então isso daí foi um recurso sabe, preguiçoso da parte deles. A parte de explicar os vilões, ok, porque até então a Alexandra ela não tinha aparecido em uma série. Pelo menos assim, das que eu vi ela não tinha aparecido. Então interessante colocar. Nossa, a parte dela. Eu nem dela. Sabia que ela existia. Pois é, ali tem um desenvolvimento legal, né? No começo ela tá doente, ela fala, ah, o que tá acontecendo? E você pensa... De início, sei lá, é uma mulher super rica que tá com problemas pra lidar com isso e tem os recursos, mas vai morrer. Depois você descobre que ela tem ligações com o tentáculo, mas até eu me tocar que ela fazia parte do tentáculo, nossa senhora, entendeu? Eu demorei pra juntar as peças porque eles demoraram pra me mostrar e ela conseguiu me segurar simplesmente por ser uma vilã bem feita. Agora, desculpa, demorar 4 episódios pra colocar os 4 no mesmo cenário foi muito preguiçoso, cara. Muito preguiçoso. Não precisava de tudo aquilo. Não precisava mesmo, sabe? Porque que diferença faz a história, por exemplo, da Jessica Jones pra essa série? Me fala, que tem? Só pra pegar uma referência, por exemplo, dela conversando com o Luke Cage em algum momento, entendeu? Pra ela falar que ela... Ai, qualquer dia a gente toma um café no último episódio, só pra isso? Que diferença faz o Demolidor, tudo que ele passou, seja lá o que for, porque eu não vi a série, até ali? Ah, não, do Demolidor eu acho que faz bastante... É o único que realmente faz o plot se conecta totalmente. Eu acho que é com o Demolidor. Apesar do... Mas eu não assisti, eu entendi que aconteceu alguma coisa na vida do cara que ele decidiu que ele não queria mais ser herói. E aí, pelas coisas estarem acontecendo em Nova York, ele foi jogado a isso. Não me interessa o que aconteceu na vida dele até então. Não me importa, eu já sei de onde ele começou, entendeu? E isso pra uma série basta, a série ela tem que funcionar sozinha. É por isso que é complicado. Eu acho que a justificativa é, nós vamos explicar muito bem cada personagem, né? Trazendo a Jessica Jones, por exemplo, extremamente ácida e agressiva com todo mundo por 3 episódios. A gente vai trazer o Nossa, Matthew. Ela tava babaca como ela quase nunca, assim... Nossa, nunca foi. Demais. Acho que nem na série dela ela tava tão babaca. Não, não tava. Não tava, sabe? E aí precisa trazer, né, o Luke Cage saindo da cadeia, legal, mas... Legal a conexão que ele fez, porque ele tá lutando pela vida do menino de Harlem e tudo mais. Tá, mas que diferença faz qualquer coisa que aconteceu na história dele em si, pra essa história? Nenhuma. É simplesmente um cara que tem superpoder e que luta pela própria comunidade. Você não precisa ter assistido a série solo dele, entendeu? Então não tem justificativa pra demorar 3 episódios. Vamos desculpar, mas mandou mal, lindamente, assim. Então a série se arrasta, mas a hora que ela começa a engrenar, ela fica legal. E o Punho de Ferro me recusa a falar, porque, né? O que eu acho que aconteceu, eles acabaram se estendendo demais, foi nesse ponto da apresentação toda dos personagens e, né, juntar todos eles. Por quê? Por exemplo, eles vão apresentar a Jéssica, daí eles pegam, eles vão, mostram ela se envolvendo, a mulher tentando ir atrás dela pra poder pegar o caso. Depois mostra ela ligando e fazendo que nem no começo da série dela também, que ela liga, finge ser outra pessoa pra poder conseguir informação por telefone. Aí vai no Demolidor, daí mostra ele indo na igreja se confessar. E, tipo, ele nem tinha atacado ninguém, mas ele tinha, né, batido nos caras. Foi lá se confessar de novo e falar que tinha mentido pra Karen. Aí mostra também, vai no Luke Cage, daí mostra ele lá batendo em algum, jogando os outros e sendo meio... Sei lá, ele pra mim ele é bem diretão, né? Ele vai, fala as coisas que ele tá pensando ali, pronto. E mostrou já a série já começa com um Punho de Ferro, né? Primeira cena... Pois, já começa mal. Começa com o pé esquerdo. Eu entendo que esse início, eles tentaram fazer também, tentaram dar uma motivação pros personagens poderem entrar nessa história. Sim. Né? Então, gastou-se muito tempo pra tentar fazer, olha, como cada um deles eles vai chegar sozinho no inimigo ser o tentáculo, né? Então a gente tem a Jessica Jones lá, o cara que ia tentar explodir, que era um dos engenheiros que tinha projetado lá o Midnight Circle lá, não sei lá, não esqueci o nome do prédio, e, né, foi ele. Aí o Luke Cage já é o moleque que fazia a limpeza pra esse grupo que é, depois a gente descobre que é o tentáculo, é o cara, que, é o menino que eu tô tentando salvar, sabe? Aí o por isso que eu acho que o Demolidor é o que melhor linka tudo, porque a história dele, ele foi treinado pra isso, né? O destino dele era bater no tentáculo. Engraçado que muito mais do que o próprio Punho de Ferro, né? Uhum. Que é super não, estranho, e ele foi muito bem treinado, né, mano? Né? O Chico é o melhor professor do mundo, né? A Electra, ela, quando ela tá toda céu negro, ela dá porrada no Luke Cage que joga ele longe. Tipo, o único que dá dentro dela é o Demolidor. Tipo, ele não tem super força, sabe? Nossa, eu falei, caralho, é, isso é outra coisa. Isso é... Então, tentaram muito tempo, eu acho que fizeram, pra tentar conectar com essa história. Porque não tem aqui, como teve no Vingadores, né? O Nick Fury que chegou e falou. Teve a tentativa, né? O Stick é meio Nick Fury, assim, nessa parte, né? É. De chegar e juntar e falar, gente, assim, tem uma pica, tipo, de 80 centímetros vindo e a gente precisa impedir que ela chegue, né? Vocês estão... A gente vai reunir vocês pra segurar essa, né? E ali tentaram fazer, olha, não, cada um tem uma motivação pessoal. Se você botasse na mão da Claire pra... É isso que eu ia falar, porque, assim, a gente tinha feito uma... A gente tava no último cast, a gente achou que ia acontecer isso, que a Claire ia unir eles, só que no fim ela só apresenta ali o Punho de Ferro e o Luke Cage e pronto, acabou. Os outros dois aparecem lá no... E é a voz da razão, né? É a que chega e fala pra todo mundo, né? Isso é pra vários personagens, né? Também é pra Jéssica, é pro Demolidor, né? Gente, vamos baixar um pouco a bola. Vamos brincar de bola junto? Né? Tipo, vamos. Né? Não, só faltou chamar eles de são burro. Eles perderam muito tempo. Eles poderiam ter usado a Claire pra juntar todos eles. Tudo bem que ia precisar ter um motivo pra ela se envolver tanto, né? Mas. Não, mas... É, vamos dizer assim, no começo o Punho de Ferro tá lá, ele e a Colinda, e ela pega e fala que sozinho ele não vai conseguir, ele precisa de aliados. Se nessa hora ela tivesse falado, nossa, eu lembro que a Claire, eu não lembro, na verdade, se a Claire menciona que conhecia, que ela vive falando assim, eu tô cansado de... Ela disse que conheceu todos. É, então. Uhum. Aí a Colinda pega e fala, nossa, eu lembro que a Claire falou que ela conhecia um pessoal que também tem uns poderes, ia pedir pra Claire ajuda e a Claire ia lá e apresentava o restante. Sei lá. Não, não ia funcionar, não, gente. Né? Não podia ser assim, não. Poderia. Não ia funcionar porque não podia ser assim. Não, peraí. Não poderia ser assim, não. Porque o Demolidor tinha abandonado esse mundo, não tinha nada suficiente ainda pra convencer ele. O que convenceu ele praticamente foi depois, quando ele viu a Electra, né? Então, pra chegar naquele estágio, ele já tinha que ter se metido antes. Ele não sabia quem era a Electra. A Jéssica também não ia se meter, ela tava tocando foda-se, ela só se meteu porque meteram ela nessa. Gente, mas todos os quatro acabaram naquele prédio sem querer por motivos diversos. Precisou de quatro episódios pra fazer os caras chegar no mesmo lugar? Não. Ó, é esse o ponto. Eu concordo nesse ponto. A série tem um problema de ritmo como todas as outras aí. Demorou pra juntar eles. Mas que precisava ser daquela forma, eu acho que tinha que ser. Não tinha como ser a Claire intermediária. Deixa eu fazer uma pergunta aos colegas de bancada. Porque, tipo assim, os filmes do Christopher Nolan, sabe? Que o pessoal fala que ele é mais um ilusionista do que um diretor, né? Porque ele faz uma coisa... O cara entra num túnel, tá de dia, e ele precisa que esteja de noite na hora que ele sai. Ele sai, tá de noite, você não percebe. Você tá, tipo, pulando na cadeira, que a cena já é muito maneira na perseguição. Mas aí depois você para pra pensar 5 minutos, você fala, cara, isso tá muito errado, sabe? Mas na hora, tipo assim, é tanto que... Então, enquanto eu tava assistindo, agora que vocês estão falando, já tô afirmando pra mim que eu não vou rever, porque senão eu vou reparar essas coisas todas. Mas enquanto eu tava assistindo, não me incomodou, cara, esse tempo, assim, foi tudo acontecendo. Vocês pensaram nessas coisas na hora que tava acontecendo, assim, estragou a experiência de ser? Quer ver outra coisa que me incomodou demais, que você falou aí do truque do mágico também, que ele precisa que seja dessa forma, e aí o negócio é dessa forma, e quando não precisa ser, não é. Quer dizer, não existe uma constante nesse universo, ela varia de acordo com a necessidade do roteiro. E isso foi uma coisa que me pegou demais, porque, por exemplo, os poderes dos personagens, eles variavam imensamente de um episódio pro outro, entendeu? O qual eu ficava abismado, né? Me incomoda, mas é porque eu acho que é, tipo assim, a Jessica Jones, tipo, eu acho que ela é tonta às vezes, tipo, me incomodou um pouquinho, assim, que, tipo, ela dá um soco e atravessa a parede, mas ela dá um soco no inimigo e, tipo, ele toma um soco e revida, sabe? Ué, qual é a medida do soco? Ela tá cansada na hora do segundo soco? Isso eu ainda coloco na conta de que pode ser que ela esteja se segurando pra não matar a pessoa. Agora, alguém me explica por que que o Luke Cage é atingido por um caminhão basculante quando tá saindo do aquele jantar lá e tá ok, e ainda consegue capturar outro maluco, e aí vem o cara do tentáculo e dá um soco nele, ele sente. Eu falei, quando ele começou a sentir o soco, entendeu? Porque, sabe? Eu também, isso foi um dos pontos que eu disse que eu fiquei sem entender. Quando lutou com um punho de ferro, o punho de ferro ficou batendo nele e ele não tava sentindo nada. Só quando ele tomou o soco do punho, ele sentiu. Depois todo mundo do tentáculo em si foi batendo nele, tipo, o homem do chapéu branco lá, que ele lutou nessa cena que ele foi atropelado pelo caminhão. O cara batia nele e ele entendeu, opa, esse aí, beleza. Mas depois fica lutando com uns caras que os caras ficam batendo nele, eu fico sem entender porque mas tá apanhando todo mundo. Mas o Punho de Ferro que é ruim, Júlio. O Punho de Ferro é tão bom. Não, mas por isso que eu coloquei o caminhão. Ele é atingido pela porra de um caminhão basculante, tá ligado? Mano, quanto? Alguém, por favor, que entende de física, calcula pra mim quantos newtons de força tinha naquela merda, entendeu? Se atropelado, tá com maldade um caminhão de 15 toneladas a 80 km por hora, tá ligado? Não, não é possível que algum dos caras do tentáculo, entendeu, tenha um soco forte desse tipo, né? Olha, então, até é pelo seguinte, o Capitani falou uma coisa que talvez quebre essa equação. Vamos ignorar a física, tá? Porque ela não se adequa a nada. Então, aqui, então tudo bem, então esquece tudo que eu falei. Não é isso. Não tudo. Os cinco do tentáculo lá, eu até entendo, porque eles foram treinados em Kulum, sabiam dominar Chi, tanto que Madame Gal não bate em ninguém, só fica dando as palmadas assim e a porra acontece. Eu até entendo. Mas tem uns outros caras que batem às vezes e eles sentem, eu não entendo muito bem o porquê, né? Oh, mas fala sério, é muito maneira a cena da Jessica Jones que batendo numa velha com um cano de ferro, cara. Você pensa, meu não, Deus, quanta fala violência. Isso não. Quando eu vejo a Gal lutando, eu falo, que desperdício. Essa personagem, ela não pode lutar, não. É bacana ela usar o ki lá, mas... Também acho. Eu acho que é um desperdício uma senhora daquela idade, com aquela bengala e com aquele poder que ela tem ali. Só de aparecer e de falar, só de abrir a boca, você já tem medo dela. Não precisa dela fazer força e empurrar bloco de concreto. Falei, que gratuito isso aqui, não, pelo amor de Deus. Tem uma hora que... nessa hora... Tem uma hora que alguém dá uma rasteira forte, nela. Nessa hora super não, forte, dá... depois, quando precisa, ela não aguenta mais a porrada. Eu falei, não é. Eu preferia que ela, assim, ela pode ser super forte e dominar o ki, mas eu prefiro ver a Gal muito mais, assim, dialogando ali e sendo perversa só com palavras ali, porque ela não precisa de muito mais do que abrir a boca pra você sentir medo dela ali, tá? Na hora do quebrar a palavra vai acontecer aquilo. Mas eu prefiro que ela fique mais nas sombras, mais por trás da pancadaria, mais da ação, do que ela lutando, ela empurrando bloco de concreto. Literalmente, ela empurra bloco de concreto, carro em cima dos personagens. Aí tem uma hora lá, numa das lutas lá, que alguém dá uma rasteira nela, ela fala, ah não, estragaram ela de novo. É, assim, ela no núcleo do tentáculo ali também, eu fiquei o tempo inteiro esperando ela dar o bote na Alexandre e derrubar ela, né? Tomar a liderança do tentáculo pra ela. Porque eu acho que dos que estavam ali é que era mais capaz de fazer isso. Mas ela não faz. Nos primeiros episódios até mostrar também que ela parece que ela demonstra um certo respeito, um receio com a Alexandre. Assim, a Alexandre parece que impõe medo nela. Mas eu acho que a Gal não seria de engolir esse tipo de coisa também, pelo que é mostrado dela nas outras séries também. Mas aí ficou ruim. Foi a única pessoa que falou assim, essa aqui não. Essa aqui subutilizaram ela demais aqui. De novo, né? Na do Punho de Ferro também ela já tinha sido destruída, assim. Enfim, mas esqueçamos essa série. Eu não sei se foi explicado isso direito, se eu peguei perdido no meio do caminho, mas eu lembro que teve um diálogo entre a Alexandra e a Gal, que dá a entender que a Alexandra tomou, que a antiga líder era a Gal e foi a Alexandra que tomou o lugar dela. Eu acho que eles trocaram várias vezes, pelo que eu entendi. Alexandra sempre foi a líder e a Gal já tentou mais de uma vez tentar o lugar dela. Então, foi isso que eu entendi. Ah, entendi. Então foi, eu devo ter entendido. Eu tava com isso na minha cabeça. Eu ia falar só da dinâmica das duas, quando... Acho que é no segundo episódio que eles encontram lá a parede que não pode ser transposta pro que eles estão buscando no subsolo de Nova York, né? E a Gal fala com a Alexandra que talvez a gente precise repensar aqui os planos e tal. E a Alexandra fala com ela, não, você é muito de repensar. Digamos que eu sou um pouco mais teimosa com as coisas. Eu quero que elas sejam feitas e já. E meio que isso já meio que abaixa um pouco a crista da Gal ali no segundo episódio. Você fala, opa, se ela fez isso com a Gal aqui, essa mulher não é fraca não, a Alexandra. Tanto que eu gostei bastante da vilã. É novata, foi apresentada nessa série, mas foi a que eu mais gostei, assim, também, dentre os novos ali. Tem depois o Murakami, que não é o autor, é um outro. Eu também, mas, eu assim, falou Murakami, pô, o autor. Falar de Franz Kafka. E também o Soandi, que é o cara do chapéu branco. Até depois que faz a mudança do cara pro chapéu branco pro Soandi, eu falo, não entendi, é outro personagem, não é o mesmo. Eu demorei pra entender que era o mesmo lá de trás. E ele chegou a falar também de um outro que tava pra chegar da América do Sul. Aí eu fiquei esperando esse cara da América do Sul. Opa, será que vai ser um brasileiro, um mexicano? Era o antigo mestre da Colin. da Colin é o Bakuto. Isso, é o Bakuto. Isso. Bem sul-americano. Mas eu fiquei... O Bakuto, eu já tinha entendido que ele tinha morrido lá em Punho de Ferro. Mas aí tá, ele volta. Mas meio que faltou dizer, o reforço que a gente tava esperando era dele. Você entende só quando ele aparece no meio do cinco. Falou, opa, esse cara voltou? De onde que ele tava? Pra onde que ele veio? mas enfim, dá pra entender direito. Hã? E não ajudou nada, né? Não. Ele tentou trazer a Colin pro lado. Tentou trazer a Colin pro lado dele. Depois tem uma cena lá dele com as coadjuvantes. Até que a luta dele com o trio de coadjuvantes lá foi até bacana. Falei, opa. Mas elas são a Colin, a Claire e a Misty. Mas eles são todos defensores, são todos good boys e girls. São. Foi uma das lutas mais tensas. Caramba, esse cara é de tentáculo, ele é treinado. Vai ser difícil pra Colin e a Claire darem conta dele aí. E aí a Misty depois aparece e acaba salvando o dia lá também às custas de um sacrifício. Mas foi uma luta que ficou um pouco mais tensa até do que a outra luta que tava lá no subsolo, com a Elektra e todos os outros do tentáculo, e os ninjas e o restante dos defensores. Eu tenho uma pergunta pra fazer, mas eu não sei se a gente ainda tá deixando a física de lado, ou pode voltar à física. Faça a sua pergunta aí que a gente vê. Conveniente. que nem a série. Pra demolir um prédio, você só precisa colocar explosivo num lugar só, pra demolir bonitinho daquele jeito, assim, que ele implode de pra dentro? Baseado em que você tá falando que tem um lugar só? É porque ela levou a mochila toda. Tá cheia de explosivos, andar por andar, vai explodindo pra cima. Por quê? Quando? Gente, não, mas eu vi ela levando a mochila num lugar só. Eles colocando, mas as explosões são de baixo pra cima. Na verdade, ele não explodiu, ele explodiu. Implodiu, ela demolido pela base. Tanto que eles procuram quatro vigas. São quatro vigas, quatro alicerces lá embaixo que eles colocam um explosivo em volta deles. E isso vai ser acionado com um detonador lá remoto, né? E eles foram com a planta, procuraram esse lugar lá, é mostrado. Isso aí não achei que foi tão louco, mais louco foi o diálogo. Gente, a gente vai explodir um prédio em Nova York. Aí vem toda aquela cena. Falou, caramba, vai ser um negócio de terrorismo em Nova York. Vai ser um troço louco que eles vão fazer. O Luke meio que chama a razão, né? Gente, a gente vai fazer uma loucura. Não tem outro jeito, não tem ninguém aqui, não vai ter vítima. A gente vai fazer uma loucura, a gente vai demolir um prédio no centro de Nova York, terrorismo, não sei o quê. Mas até então também é o universo cinematográfico da Marvel, né? Tem invasão alienígena, tem tudo mais. Mas é que na hora eu só lembro, caramba, o negócio vai ser tipo um ataque terrorista ali e isso vai repercutir malzão, né? Mas aí tem também o outro lado da imprensa também, que tem a imprensa que abafa, fica muita coisa escondida. A verdade não vem à tona também pro grande público, não. Talvez quem pudesse fazer isso é a Karen, mas ela também entende que se ela fazer isso também vai ser complicado pro pessoal que tava envolvido ali, que ela conhece, né? Mas nessa questão da física, eu acho mais estranho não ter tido nuvem de poeira depois da implosão do prédio, tanto que os caras tá ali a menos de 500 metros. Se você lembrar das torres gêmeas lá, que foi não sei quantos quarteirões de pó espalhado, quando você vai demolir, você bota aquela rede ao redor de um prédio pra que a poeira não se espalhe, os detritos não se espalhem tanto. Tem uma teoria. Se a gente fosse falar da física, aquilo ia ser pior. Foi tudo pro buraco lá. Pro buraco, eu ia falar isso. Tinha bastante buraco. No roteiro. E com isso restabilizou a sismologia ali de Nova York, foi, foi estabilizada de novo. Mas eu acho que tem várias coisinhas da série que ela foi me tirando, não só do série, mas também foi me tirando do universo, que foi essas pequenas coisas de continuidade, assim, né? Tipo, ter um diálogo nessa parte do prédio que os policiais vão falar, olha, a gente não pode entrar, é um prédio fechado inteiro por tecnologia, sendo que cinco malucos tinham acabado de entrar sem chave nenhuma. Pois e depois a Misty dá três tiros na porta e entra, sabe? É o melhor, né? É um prédio fechado por tecnologia. Oh, não, computadores. Mas sabe essas coisas? Tipo assim, o Gol tá falando, você parou cinco minutos pra pensar, eu não preciso nem parar nem cinco, sabe? Durante a série da pessoa, mas sei lá, foda-se, tá ligado? Sabe? E aí tem coisas, sabe, que fica se colocando como essa situação, às vezes, pra causar também um falso suspense, né? Pô, o Demolidor fica, claro, o Demolidor vai morrer. Tá bom. Cala a boca, Cláudia. Não, essa aí não é suspense pra ninguém. Eles estão do lado do negócio que, tipo, é pra trazer de volta a vida. O objetivo dos vilões, a coisa toda, foi chegar nesse negócio. Eu não vou achar que eles morreram de jeito nenhum. Ele vai ficar vivo, tipo, pra sempre agora? Eu acho que ter um arco de história, que acho que foi o único que eu tinha lido do Demolidor, que é a queda de Murdock, né? Que é Que é quando ele finge a morte dele daí, né? Tipo, pro pessoal, pra poder dar uma afugentada dos vilões, né? Que sabiam quem que ele era. Mas isso não é envolvendo o Wilson Fisk? A queda do Murdock? É, mas... Eu não sei assim, mesmo, eu não sei. Não sei. Cara, né? Tipo, a Karen tá ali pra fazer o papel do cara que era o... Do antigo, né? Do antigo repórter, né? No, que é nos quadrinhos, né? Que quer contar a história dele. E aí tem o... Várias pessoas sabendo agora que o Matt Murdock era o Demolidor, né? E aí ele morre, sabe? Tipo, tem toda... Pelo menos pra onde eu iria se eu fosse o diretor na próxima temporada dele. Mas... Pode crer. A especulação é que o caminho seja a queda de Murdock mesmo. É. Agora, da série, alguém falou aí antes da vilã principal, né? Alexandra Sigourney Weaver. Porra, finalmente, né? Fazendo um peso pra interpretação. E eu adorei a personagem... Fiquei puto da vida. Acho que aconteceu igual o... Como é que é o nome do cara que você gosta? Boca de Algodão. Isso. Que morre... Também não gostei. Morre prematuramente no Luke Cage. E aqui a gente também tem a Alexandra. Né? Do nada, a cena da morte da Alexandra. Como assim? Ela é mal encaixada totalmente, né? Uma coisa que você olha e fala... Ah. Foi pra causar. E a Alexandra foi a mesma coisa pra mim. Foi total assim... Porra... A Alexandra é uma vilã muito, mas muito mais interessante do que a Black Sky, sabe? A substituição das duas, eu olhei e falei, tipo, por quê? E a Elektra, ela é uma personagem meio confusa, né? Porque, bom, ok, ela tá como Black Sky, tarará, tarará, tem a proteção da Alexandra, e aí ela começa a lembrar da vida dela enquanto Elektra, começa a ficar meio assim com o Matthew, tarará. Aí a gente pensa em um milhão de coisas, né? A série dá a entender que talvez ela possa colocar em xeque esse lado, entre aspas, negro da força que ela abraçou aí forçadamente. E talvez vingar, né? Ficar do lado dos defensores de alguma forma. Então, ok. E ela vai lá e mata a Alexandra. E aí ela fala, agora eu mando em todos vocês. E eu, menina, tipo, quem é você na fila do pão? Mas vamos lá, beleza. E aí eles obedecem. Tá bom, toca o barco. Pra depois, no final, ela ter aquele momento com o Matthew que eu fiquei olhando e falei, você, afinal de contas, é boazinha, é má, é o quê, assim, sabe? Qual é a sua, pelo amor de Deus? Porque ela varia muito essa personagem, muito. E aí eu fico, como assim, sabe? A variação dela, eu nem... Por conta de todo o background, eu não tava nem ligando tanto. Agora, isso que você falou, dela chegar a falar... Matei a Alexandra, agora eu peguei o lugar dela e eu mando em vocês. Eu olhei e falei, mano, essa porra é o quê? Tipo, é o torneio das trevas agora? Tipo, não funciona assim o negócio. Tá ligado? Tipo, não é assim que o banda toca. Você falar pra mim que a força dos membros do tentáculo é medida pela capacidade deles de luta, é falar que, mano, que organização merda, né? Porque... Não, mas eles falam isso pra ela, não fala? Que tipo, mas menina, ela tinha contato com tanta gente. Alexandra empurrava tanta merda que a gente fazia pra baixo dos panos. Só que ao mesmo tempo isso durante milênios. Só que do mesmo tempo ninguém contesta. Tipo, todo mundo fala, mas você tem certeza? Olha, tipo, tenho. Tá, então tá, então beleza, toca o barco aí, irmão. Tipo, tô de boa. Como chama a personagem que vocês estavam elogiando até agora, que ela foi subaproveitada em Defensores? A senhorinha. Madame Gal? Madame Gal. Sim. Pera um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi. Até então. A gente estava defendendo aqui na conversa que a Madame Gal foi subaproveitada porque ela é uma personagem forte da série Solos da Marvel Netflix. Então ficou um pouco estranho. Por exemplo, a Erechu, que estava dando depoimento dele, o fato de eles precisarem colocar ela lutando, então por que que fizeram isso, né? Minha opinião, fizeram isso porque em algum momento alguém pensou, ela é tão poderosa, imagine se ela lutar, como seria, né? Afinal de contas, infelizmente, super-heróis só sabem lutar. Inteligência não conta lá muita coisa, não. Mas enfim, vida que segue. Aí, tudo bem. Então ela foi mal subaproveitada porque ela é muito poderosa. E aí vem o experimento que eles criaram do nada e fala: agora vocês todos trabalham pra mim e isso é ok? Gente, não faz o menor sentido, sabe? Não faz o menor sentido a Madame Gal não ter falado pra ela, não, peraí, entendeu? Existe uma hierarquia, tarará. É que aí, também por outro lado, a sensação que eu tive até o último momento que a Madame Gal aparece é que ela tava esperando todos os outros morrerem só pra ela ficar com a vida eterna, sabe? Eu não sei se era a atuação dela. Faz sentido. né? Na hora assim, que a hora que tá lá o carinha lá no chão, o Murakami no chão lá, que ele fala, ai, o que que é isso? Que ela olha e fala, é o fim? Por um segundo no olhar dela, você percebe que ela também entende que é o fim dela, entendeu? Mas se ela tivesse como correr dali, se é que ela não correu, entendeu? Ela tava lá no escuro. Eu acho que ela usou o ki ali e segurou aquela... E segurou tudo enquanto é rocha ali no último momento ali. Não, da parte da virada da Electra, a Gal chega a questionar a Electra, a falar isso, né, então. da organização e tal. E quando a Electra meio que prossegue com o plano inicial do tentáculo, que era encontrar essa substância de novo, pra eles conseguirem o dom da imortalidade de novo. Aí eu imagino que a Gal meio que começou a tramar por conta dela ali, que depois que ela tivesse com essa substância na mão, que ela ia precisar da Electra, da Black Sky, pra poder chegar lá. Depois que eles tivessem isso na mão, se livrar da Electra seria fácil. Igual eles se livram de qualquer um outro personagem aí, igual eles já devem ter feito em várias outras situações ao longo da história da organização. Aí meio que é sugerido isso também enquanto eles estão conversando entre os três ali, entre a Gal, o Bakuto e o Murakami. Eles meio que acordam isso aí, isso fica acordado entre eles. E eles deixam a Electra agir de forma independente ali e a gente vai com ela aqui porque ela é o que tá mais alinhada com os nossos objetivos aqui. Mas não que a gente vá ficar devendo essa lealdade pra ela futuramente. A gente só quer fazer uso dela como ferramenta aqui enquanto ela for útil. Depois a gente descarta. Quando eles não estão conseguindo capturar o Punho de Ferro lá, que eles estão conversando, lembra? Todos os cinco. Que aí os outros começam a ameaçar a Alessandra de que vai tirar ela do poder, que não sei o quê. Quem apazigua lá é a Madame Gal, que ela, tipo, toda calculista. Ela fala, gente, não vale a pena agora, nesse momento, a gente entrar na guerra civil. Tipo assim, né? Que ela fala. Uhum. Ela faz a mesma cara logo depois que a Electra mata a Alessandra e os caras estão falando que, tipo, pô, não é assim que funciona. Aí ela fala, gente, agora não vale a pena. O Punho de Ferro tá ali. Então, tipo, eu acho que ela é muito calculista, sabe? Ela tá contando tudo, sabe? Que, tipo, pra chegar a hora dela dar o golpe dela. Porque a gente tem que pensar que ela tem milhares de anos de idade também, sabe? Ela tem paciência, sabe? Pra esperar um pouquinho mais. E ali eles não estavam com a substância. Então, além de ter que ter paciência por conta disso, eles tinham que meio que lidar com a Electra ali, porque, querendo ou não, a jovem, ela teoricamente tem mais poder que eles ali. Não, talvez contra os três ela não conseguisse, mas ela ia acabar matando um ou outro. Uhum. Talvez também por um pouco de receio de morrer pra ela, eles resolveram, né? Vamos usar a nossa inteligência pra poder derrotar ela depois. A impressão que me passou é que ela já tinha passado da fase de questão de orgulho, assim, sabe? Tipo, de baixar a cabeça pro Alexandre, sabe? Foda-se, baixar a cabeça agora, depois eu faço alguma coisa. Não me incomodo mais com essas coisas humanas, assim, entre aspas. Uhum. Fora que a Electra tinha ganhado ponto de experiência pra cacete ali matando a Alexandra, né? Então. Tinha upado os níveis. Então, é por isso que eu penso. Pra mim também, eu imagino que seja um plano da Gal e tudo mais pra fazer a Electra atrair o Danny, né? Inclusive, como o Danny é burro, né? Imprevisível, é lógico. Então, a técnica do Seiya contra o Shiryu, ele caiu, cara. Eu não acredito nisso, velho. Eu fiquei muito puto. Nossa, isso pra mim eu olhava e falei. Eu tava surdo com o Domínio, que eu só virei e falei, que preguiça de você, sério. Não, eu tava rindo já. Ele é muito burro, cara, ele é muito burro. Pelo menos tá dentro do personagem, né? Ah, mas eu achei que ele ficaria muito melhor construído se ela tivesse naquela convencimento que ela chegou lá falar pros caras, que ela tava falando ali pra ele naquela hora. Olha, nós somos ferramentas, a gente não tem livre escolha, o pessoal falou que a gente tem que cumprir o nosso destino, mas agora a gente pode tomar o destino nas mãos, sabe? Seduzir, na verdade. Convencer ele, né? E aí ele olhar e falar assim, porra, quer saber de uma coisa? Eu quero ver o que tá atrás dessa porta, sabe? Eu quero... Uhum. Sabe, ia ser uma atitude irresponsável. Mas ele é muito bundão, ele não ia fazer isso, cara, não. Ah, não, ele ia. Ele é um personagem que ele tem uma fragilidade psicológica muito grande. Sim. Nossa, qualquer coisinha é bala. É a mesma coisa, sabe? Ela não aparenta, por mas isso ela é a que mesma eu coisa. Acho... Ela só é um pouco mais madura que ele, mas ha-ha-ha, né? Entendeu? Por isso que eu acho que ele poderia ser convencido pela Electra, não... Ah, não, eu nunca vou me dobrar, mas eu vou dar um soco com um punho de ferro na direção do... Cara, eu olhei... Não. Eu sinceramente, eu vi essa cena toda em câmera lenta, porque dentro de mim tinha dois macacos pulando e dando cambalhota na minha cabeça, falando não. Não é possível que eu tô vendo essa merda, tá ligado? Tipo... Não, eu já assim, quando ela começou a... Tipo, ela tentou ali convencer ele, não caiu na dela. Ela começou a provocar ele, eu já entendi. Eu falei, olha ele. ele, ela vai pegar, vai provocar ele, vai ir pra frente da parede, vai desviar e ele vai, vai e socar a parede. É, porra, é aquela coisa que você era moleque que chegava um maluco assim entre dois caras e falava, tipo, gospe na minha mão, tá ligado? Tipo, é isso, né? Mas o Danny é um moleque. A gente viu isso em Punho de Ferro. O Danny é um moleque. O tempo todo ele se mostra só uma criança. Agora que ele, com algumas influências, ele foi melhorando alguma coisa. Ah, o Luke Cage jogou na cara dele que era um branquinho rico, que ele podia fazer outras coisas além de bater nos outros. Ah, os outros dizem. Aí ele foi melhorando um pouquinho, mas tipo, ele ainda é aquela criança. Bah, gente, foi pelo imbecil, amor de Deus, os Defensores é uma história que precisa juntar três heróis pra salvar o Danny. Sabe? Tipo, o Danny é tão chato que eu largava ele lá e falava, foda-se, eu vou catar as pessoas que eu gosto, vou sair de Nova York e foda-se, sabe? Tentáculo, eu mato o Danny, depois eu mato vocês, entendeu? O Danny é chato pra caramba, gente. Pelo amor de Deus. E que discrepância que você tem quando você tem um cara, sei lá, como o ator do Luke Cage, eu gosto dele. É, eu acho que ele entrega o texto. Eu não gosto muito do texto da Jéssica, porque eu acho que. Mas acho que o problema não é a atriz, é mais o roteiro, que eu acho que ela fica babaca durante muito tempo da série. E depois, quando ela fica só ácida, tá ok. Mas, tipo, os quatro primeiros episódios ela tá babaca. Agora, quando ele tá perto de Charlie Cox, cara, quando ele tá perto do Mike Coulter, né? Que é o cara do Luke Cage, mano, você olha, dá uma vergonha, né? Parece um adulto, então, sabe? Parece um cara, tipo, sei lá, do. Teatro amador da escola indo no set de filmagem, sabe? Não, mas é sacanagem, sabe? O Charlie Cox é o melhor do mundo, cara. Eu descobri, foi segunda-feira, que ele não é cego de verdade. Eu tinha certeza que ele era, cara. O cara do Stick não. Também, né? Ele faz, interpreta muito bem cego, né? Você vê que ele nunca tá conseguindo olhar. Não, calma aí. Ele é cego, não é possível. Não. É, o Stick, eu falava, caralho, velho. Tipo, mano, ele toma um cuidado, ele não olha na altura que estaria a cabeça de ninguém. Tá ligado? Você fala, puta que pariu, velho, que foda. Eu tava lendo o Charlie Cox, ele contratou um consultor cego justamente pra ajudar ele nessa questão de maneirismos, assim. E eu tive um colega de trabalho que ele era cego e, tipo, ele o mesmo movimento de olho, sabe? É por isso que eu falei, não, ele é cego, com certeza. Não, tem uma coisa que me deixou, assim, nervoso, um monte de coisa envolvendo Punho de Ferro, né? As partes que mais me estragaram da série foi envolvendo Punho de Ferro. Mas teve um que eu tenho que comentar, que é assim, quando ele e a Colleen estão atrás das provas lá, de quem que tá do tentáculo ali, e eles vão na loja lá do cara da Espírito, descobre que o cara lá tem um monte de gente morta, aí eles escutam o pessoal chegando e se esconde. Aí entra aquele monte de cara com máscara, tal, não sei o que, e começa a jogar líquido em cima dos corpos, né? E aí olham um pra cara do outro e pega e fala, nossa, o que que eles estão fazendo? Eu falei, não, sério. O que que eles estão fazendo? Dando uma lavadinha, dando um banho neles, eles, né? Eles estão regando, é, né, importante. Pra ver se nasce alguma coisa. É, então... Será que eles estão curando? Danny Jumento eu até entendo, gente. Danny Jumento eu até entendo, agora é. Gente, mas me fala uma coisa. A gente tava falando lá atrás que o começo da série, né, pelo menos a maior parte de nós achou um pouco arrastado e tudo mais. Beleza. E o que que vocês acharam do encontro do Luke Cage com o Danny? Com o Punho de Ferro? Porque eu olhei pra aquilo e falei, ok, tipo... Me convenceu, entendeu? A forma como aconteceu. Sim. O problema que eu achei foi a luta que teve depois. Quando eles brigam de novo, que o DNA, não, eu vou pra cima deles e não sei o quê, e aí eles resolvem, não, a gente vai te segurar aqui. Aquela luta ali eu não me convenceu. Mas não falo nem da luta, da interação entre eles. Eu acho que os personagens entre si, apesar de Jéssica ainda ficar naquela coisa, não vou, e o outro relutante a aceitar que é um herói, a relação principalmente do Cage com o Danny, eu gostei muito. Eles me convenceram como parceiros, no fim das contas, aquela coisa. Tentar puxar a relação deles do quadrinho pra série. Eu acho até que os dois funcionariam bem se tivesse uma série dos dois. Eu acho que não. Em vez de gastar uma série pra cada um. Não sei. Eu não aguento mais o Punho de Ferro em outra série. Pelo amor de Deus, Netflix não faz isso. Já confirmou a temporada 2. Já confirmou a temporada 2. E o que eu achava melhor era, em vez de fazer Luke 2 e Punho de Ferro 2, fazer... Os dois, nos quadrinhos eles têm uma revista junto, eles dois. Eu sei, é isso que eu tô falando, essa relação então. Que eu queria ver, tipo, vamos poupar. Mas não vai, gente, né? Que você vai ser o Luke Cage separado. Atrás tá. De ferro a série inteira. Proteger, né? Mas dá pra... pra não falar que eu não... Não, mas dá pra amadurecer. O personagem eu acho que vai dar uma amadurecida, principalmente que ele vai tomar como inspiração o Demolidor agora. Deu pra entender aquele final ali que ele... O Demolidor é a inspiração dele agora. Então ele deve amadurecer mais. É, porque ele amadureceu durante a série, né? Mas ele fez umas burrices também que... Sim. Mas aí não é assim também, né? Ele é impulsivo, sou adulto, na verdade, né? Esse é o problema. Ele não é burro, que ele é imaturo, ele é muito impulsivo, ele acha que o mundo tá ao redor dele, o que também dá pra entender, isso. Eu sei disso. Mas é a gente olhar pra Jessica, por exemplo, e falar, ok, mulher, toda a sua história eu conheço, mas assim, você tá sendo babaca, sabe? Você não precisa tratar as pessoas assim, é um limite. Né? E a gente olhar pro Punho e falar assim, eu também entendo tudo que aconteceu, mas já deu, né? Entendeu? Vamos lá, né? Você aceitou a missão, você que foi lá e socou o dragão. Então agora você se vira, entendeu? Antes tivesse ficado quieto. Mas não, eu não sei. Aí eu fico na dúvida, realmente, né? A gente já falou isso lá no outro cast, mas é o roteiro, é o ator, é o quê? Entendeu? O que acontece? Eu não sei. Eu não vi essa evolução maravilhosa que muitas pessoas viram do Punho de Ferro e, nossa, pra mim ele continua sendo um cara mimado, entendeu? Ah, isso é ruim? Não necessariamente, mas, por exemplo, tem uma cena que a... Ai, agora eu não me lembro se é a Electra que fala ou se é a Gal. Eu acho que é a Gal que fala pra ele. Ah, agora você achou sua família, porque é a hora que os três estão vindo resgatar ele, né? E eu, sim, tipo, porque a história dele é só isso. É ele tentando lidar com o fato de que ele não tem família. E agora ele tem amigos, os amigos são a família dele. E aí ele perde a noção de novo, sabe? Ele é muito difícil manter ele no equilíbrio. Esse diálogo, acho que é a Colleen que fala que, no fundo, o Danny é só um garoto procurando a família. É com ela, como é, a namorada ali, parceira dele, e com os outros lá, os outros defensores. Isso ela já fala já no final do episódio, mas caramba, a série inteira é ele procurando essa família que ele não acha, a série própria dele. E em Defensores também, em que ele poderia achar as atitudes que ele toma ali, principalmente nessa parte em que tem a ruptura do... Forma o grupo, depois tem a ruptura do grupo de novo, quando ele fala que ele vai, não, eles estão me procurando, então eu vou lá e vou dar jeito nisso, mas caramba, eles não estavam juntos, não vão fazer isso juntos? E aí que eles amarram ele na cadeira lá de um jeito que ele não vai conseguir escapar e deixam o Luke tomando conta. É meio que a cena em que coloca ele no lugar dele, né, falando, você fica aqui que a gente vai tentar resolver isso, não é desse jeito, você tá agindo de uma forma errada, ele tenta trazer gente pro lado dele e todo mundo virar as costas, não é assim não. Aqueles socos que a vida vai dando pra ver se a pessoa aprende, né? Agora, se ele aprendeu ou não, talvez só futuramente, porque até então ficou difícil da gente ver se ele aprendeu. Isso acontece na metade da série e no final ele ainda tá ainda agindo de forma impulsiva, tentando ser independente, mas o independente mais pro burro do que pro ótimo, pra melhor decisão, sei lá. Pro bom, é um impulsivo ruim, aquela iniciativa que não é benéfica. Pode crer. Mas é isso, eu acho que ele funciona muito bem quando tá com os outros personagens. Porque tem quem tomar conta, né, da criança. Porra, cara, mas aí, né, mano, é igual o cara que quando você faz trabalho em grupo, o cara vai lá e só coloca o nome, né, cara? Tipo, não é como se ele estivesse fazendo alguma coisa de verdade, né? Pensa que ele é o poder dele, sabe? A gente tá com o Punho de Ferro aqui, tipo, soca ali, soca aqui, sabe? Tipo, é, a gente não tá com o Danny, né? A gente tá com isso. O Punho de Ferro, né? Tipo, é a arma e a chave. O Vasso chegou a falar que ele seria o objeto mágico do grupo e ele foi isso mesmo, na série. Objeto mágico. Sim, sim. Só que ele demorou foi um tempo errado, né? Descobri. É esse o problema. Ele foi do grupo mal. Agora, uma coisa que eu falo pra você que eu não desgostei de tudo da série, eu gostei sim da relação dos quatro, né? Principalmente quando eles ficam formando duplas. Melhor dupla, na minha opinião, Demolidor e Jessica Jones. Sim, nossa, maravilhoso. É melhor, assim, tipo, foda-se. O pessoal tava falando aí que, ah, eu quero ver o mais do Luke Cage com o Punho de Ferro. Eu falei, não, eu quero ver Demolidor e Jessica Jones. Foi você que falou, né, que dava vergonha do Charlie Cox com o Punho de Ferro, que, tipo, era o melhor com o pior, assim, sabe? Essa comparação não tem coisa. Aí, tipo, os dois melhores andando juntos, você, tipo, ah, que satisfatório. Agora, a cena toda que tem do restaurante, né, que estão os quatro sentados na mesa, né, pra se acertar, eu adorei, de verdade, assim, eu achei, tipo, muito boa. Aquilo diálogo... ali apresentou mais os personagens do que os três episódios antes deles. Né? Sim. Você vê ali nitidamente qual que é a posição de cada um deles, como eles enxergam o mundo, qual que é a relação deles com essa grande batalha, qual que é a postura que eles estão assumindo. Sabe, você vê, você fala assim, olha... Se tivesse, não precisava ter o restante, precisava ter só isso e acabou, tá ligado? Tipo, você já entendia, já sabe, tudo que ia acontecer ali. Olha, esse cara aqui não quer, mas ali você descobre que o Demolidor tá fora, que ele avisa todo mundo do Stick porque é um filho da puta, porque matou a Electra e ele só vai entrar nessa pra dar a Electra. Naquela cena. A Jessica Jones que, tipo, tô nem aí pra todo mundo, vocês são uma cambada de cuzão, né? Tô pegando meus pão de bunda e indo embora. né? Que é a postura dela, né? De fugir. Uhum. Né? O Danny todo empolgado, porque, uhul, tenho amigos, né? Tipo, yeah! Né? Você é mais aquela criança rica que tem um, né, tipo, um playground inteiro em casa, mas ninguém pra brincar. E o Luke Cage tentando, né? Falar assim, cara, eu quero fazer o bem, mas eu não tô conseguindo acreditar na sua história. Me convence. Me convence que essa luta sua é justa e é certa pra eu poder entrar nela. Porque é isso que ele fica, né? Quando vem a Misty, quando vem as outras pessoas tudo falar com ele, é o quê? Eu quero fazer o bem, só que eu não sei como. Né? Não sei como é que eu vou ajudar, né? Ele é o cara que... Eu tô numa busca por uma quest, né? Tipo, por favor, velho taverneiro, né? Me dê uma, né? Então, sabe? Ali eu gostei, e depois eu gostei de todas as relações com eles, né? O que eu não gostei de todos eles junto foi das cenas de luta, porque pra mim, é, tirando o Demolidor, eles são assim, sofríveis. Muito de ruins. Sabe? O Luke Cage dá um soco, o cara vira o rosto do lado contrário, sabe? Ai, é uma gente, coisa... desculpa, mas não deve ter sido assim tão óbvio, porque a gente não notou quando a gente viu, né? Uhum. É, mas assim, eu não notei. Eu não notei especificamente que era isso, mas eu notei que tava ruim. Eu não tava sabendo. Ah, você notou que tava bagunçado. Entendi. É. Não, eu achei que tava bagunçado, mas assim, na minha impressão foi porque tinha o Punho de Ferro tem o Kung Fu e o Demolidor também tem o estilo de luta dele. Mas eu digo, até a Jéssica depois brinca com isso, ah, é só eu que não sei karatê aqui nisso, só que soava muito quando pegava e focou, teve aquela luta final lá embaixo, mostrando todo mundo assim, aquela bagunça, e daí você via o Luke jogando pra um lado pro outro, não teve ângulo legal pra eles mostrarem em todos, também não eu achei que faltou ali um pouco de sei edição. Lá, isso, pode ser é, o problema são as coreografias, ah, não só edição não, as coreografias, os atores, a falta do dublê melhor naquelas coisas ali, não sei. Não, meu maior problema sempre vai ser o Punho de Ferro, porque, tipo, ele não sabe Kung Fu, tipo, no final da série ele é até, tipo, bom de briga, entre aspas, assim, mas ele não tá lutando Kung Fu, isso me machuca muito, sabe? Eu tava tão empolgado pra série dele, eu falei, cara, com um herói que luta Kung Fu, yes! Só que, tristeza. O mundo ficou chateado, supera. Não, nunca! Mas o que eu tava falando das lutas é que o Demolidor é o melhor lutador dele, sem dúvida. Se precisar usar um dublê, pode usar, porque a máscara, a roupa facilita o uso mais do que os outros personagens. É dito que o Punho de Ferro tem muito a aprender com o Demolidor. Até o Chico diz isso, você tem muito a aprender com ele. Mas aquelas confusões ali, o Basso falou aí que tem esse negócio que o cara apontou, esses erros. Eu não cheguei a ver esses erros exatamente, mas tem algumas coisas malucas que pra mim a Jessica tinha que ter apanhado mais. Mesmo que a Jessica bater porque ela tem super força. Tem hora que a super força dela, como o Basso chegou a falar lá atrás, parece que tá desativada, ou ela tá segurando um soco pra não bater, pra matar os outros, mas joga os caras pra bater as costas no teto. Pois é, né? Olha, dali eu só perdoo a Jessica porque ela realmente não sabe lutar. Mas voltando pra questão da Jessica, pra quem não sabe lutar, ela tá indo muito melhor do que o Luke Cage ali, que é impenetrável e tá apanhando. Aí naquela luta, o Punho de Ferro, pra mim, o mais desproporcional chega a ser ele, que ele acende aquele punho e na primeira ele dá um soco no ar e o ar empurra todo mundo. Aí depois que ele vai lutando, tem hora que ele bate nos caras e é um soco normal. A mão tá acesa, ele dá um soco no peito, o cara cai do lado dele e levanta e vai lutar com ele de novo. Eu digo, ué, esqueceram isso aí? Aí a coreografia, a pessoa diz, não, a gente vai botar o efeito pro punho depois. Esqueceram de apagar. Então é essa, essa é uma queixa geral da variação de poder de acordo com a necessidade do roteiro, que eu acho que é absurda, sabe? Que te tira, né? Porque, como você falou, porra, derrubou três dos caras mais fodelão e derrubou o Stick. Que puta que pariu, o Stick é um cara que... Se tem um cara que você respeita, é o Stick. Né? O maluco que olha pra pessoa, só... Vocês não vão me pegar, corta a própria mão e sai fora, tá ligado? Você fala, caralho! Esse é cachorro doido, tá ligado? Esse maluco... E ele, assim, uma coisa também que eu achei muito boa dele foi a parte que o Solange lá pega o Punho de Ferro. Ele é meio que o mal necessário ali, porque se não fosse ele ali pra poder cortar a cabeça do Solange, os outros três não iam querer atacar pra ele não matar o Punho de Ferro. E aí... E cara, acabou a história pro vilão vence. Que anticlímax, né? O cara falando, ah, o pessoal me prendeu. E aí no terceiro dia eles já estavam todos brigando. No décimo dia já estavam se ajoelhando pra mim. Papá. E eu olhando, falei, mano, esse maluco é sinistro. Esse maluco vai entrar na cabeça dos caras, vai fazer lorota. Caralho, vai dar um negócio, né? Tipo, o pessoal vai ficar tipo barata voa aqui agora. Aí, só vou a cabecinha do maluco. Falei, vixe, rapaz. E agora? Vai pra mim. Todo tentáculo não me convenceu, a verdade é essa. Cara, eu fui muito convencido pela Madame Gal e pela Alexandra, mas o restante deles não teve nem tempo, né? Quiseram falar, olha, estamos reunindo a Liga do Mal aqui, já que né, tem os defensores, mas não foi muito pra frente. É, o Murakami mesmo, que era o mestre do Nobu, não fez metade do que o Nobu fez na série do Demolidor. Porra, eu fiquei pensando isso, cara. O discípulo dele era muito mais foda. Não sei se, tipo, isso é pra mostrar que o Demolidor tá mais habilidoso, né? Ou se é porque é inconsistência mesmo. Porque o Nobu me dava medo, mano, do cara chegar... Sim, sim, é isso que eu tô falando, é inconsistência mesmo. Pô, vocês estão estragando pra mim, mano. Eu já assisti a série duas vezes. Eu assisti no dia, em maratona, e fui revendo depois de novo pra gravar o cast. Então eu fui vendo os pontos que eu gostei, os pontos positivos, os pontos negativos. Eu gostei da série, isso não vai mudar. Mas eu também vou enxergar os defeitos mesmo. E, pra mim, essa questão do o tentar, o problema pra mim não era a postura da Sigourney lá, nem a Madame Gal, enquanto personagens de influência, mandatório. Mas não dá pra crer que ela punha medo de outra forma. Parecia que eles tinham medo de que ela fosse lutar pra caramba, fazer alguma coisa. E a única cena que mostra ela se mexendo é aquela, quando vai fazendo aquele flashback com a Electra, que ela acordou a Electra e ela mostra, olha, Electra, você é o Céu Negro, mas eu consigo te parar. Não, a série toda dá uma ideia de que ela é super poderosa. Por exemplo, quando entra no... Eles entram lá no restaurante, ninguém percebe e quando eles olham pra trás, a mulher tá sentada na mesa. Tipo, caralho. Sim. Né, sabe? Tem várias coisas que indica, ele é um ser muito antigo, que tem muito, não isso, sabe, muito poder e tudo mais, mas esse poder não é, ele só é sugerido, né, ele não é apresentado nenhuma vez, né. Não é explorado. Sim. Aí você tem que juntar os 5 dedos aí da mão, assim, pra lutar, pra ter um inimigo físico mais forte pra aqueles personagens lá, porque se botar só os capanguinhas, os ninjas e os caras com a arma, não vai dar pra coisa nenhuma. Eu entendi que foi essa a função deles, por isso que trouxeram de volta o Bakuto, aquela coisa toda. Mas eles como inimigos físicos, pra mim não funcionam. Uhum. Eu acho que nem tinha que ser também, não. É isso, vou botar Electra aqui, Electra é o Céu Negro, é o Céu Negro é poderoso, dá sozinha, dá um cacete na galera. As cenas com ela não são tão bem coreografadas assim, não dá pra gente ver esse poder todo. As outros personagens que devia ser esse poder todo, não tem essa, não dá pra temer tanto. Uhum. Aí fica difícil, é tipo, o tentáculo em si, ele não me convencer. Por isso, eu esperava que essa organização que tivesse tanto tempo, que fosse tão influente, fosse mais poderosa, que tivesse agentes mais poderosos, não precisasse só a cabeça, os chefões pra ser um desafio. Como falou, o Nobu, que foi treinado pelo cara, ele era muito, foi um cara muito melhor, um desafio muito maior do que o próprio sensei. O Bakuto a gente já tinha visto no Punho de Ferro, que ele não era um desafio. Aí vem, ele volta agora e, olha, ele é um desafio. Desafio o quê, rapaz? Você perdeu a merda do Punho de Ferro? Então, mas peraí, esse carinha aí, eu nem assisti o Punho de Ferro o suficiente pra saber que ele aparecia na série. Isso pra mim tá sendo uma novidade agora. Mas vê só, ele tá muito vinculado, aliás, tá muito vinculado, tá 100% vinculado à história do Punho de Ferro. O Punho de Ferro é uma história do quê? Sim. De uma pessoa que tem fragilidade psicológica. O que que ele faz? Ele ataca o psicológico da aprendiz dele. Até então eu falei, ok, sabe? Eu falei, tá. É, todos os vilões, eles são proporcionais aos heróis que são o oposto deles, né? Entendeu? Tem isso também, é que a gente não conseguiu sacar isso tão claro. É porque assim, é super engraçado, mas essa série, ela tem a trilha sonora de acordo com cada personagem que tá comandando a cena, ela altera, né? Então, por exemplo, até na última cena de luta, ela tá num ritmo, de repente entra um rap muito louco lá e você fala, meu Deus, quem que ligou esse rádio fora de hora? Sabe? Porque não precisava ser aquela música, eu achei muito agressivo aquilo. Por isso que eu falei, edição, talvez, que não tenha ficado legal. Eu, particularmente, não gostei daquela música naquela cena. Acho que não deu ritmo. A gente tem a questão das cores, que cada um deles tem as cores. E a gente tem a questão que cada um deles enfrenta um membro do tentáculo de acordo com a sua própria história. Então, por exemplo, o carinha lá que eles acabam decapitando, quem tá enfrentando ele, na verdade, é a Jessica. E o que que ele fala que ele faz com os inimigos dele? Que ele entra na cabeça de todo mundo, né, ao ponto dele dominar a situação. E o que, que ele fez? A única pessoa ali que ele conseguiria entrar na cabeça seria da Jessica. É, mas ele se apresentou como desafio do Luke, tanto que foi o Luke que prendeu ele. Ele tava na história do Luke o tempo todo. Sim, mas o poder dele de verdade, pelo que ele falou, né, que é a forma como ele vence os obstáculos, tanto que ele falou assim, ah, já fui preso muitas vezes. É, mas ele não teve interação com a Jessica pra justificar isso, entendeu? Não, não tem. Eu não tô falando que tem, lógico. Falando que eu acho que é, deveria ser melhor feito. Eu também acho, gente, mas eu acho que todas as séries deveriam ser melhor feitas. Entendeu? Aí, sim. A gente tem dois casts falando sobre isso com esse, né? Mas talvez seja isso. Só que vocês não falaram, e isso tá me incomodando um pouco, e não pode existir. Esse episódio no ar, entendeu? Esse episódio não feed de ninguém sem a gente saber isso. Não só, entendeu? A Claire e todos os amigos de todos os heróis. O que, que vocês acharam? Porque eu achei espetacular, entendeu? A interação, a forma como eles entram, mas eles têm presença, mas não roubam espaço. Queria que tivesse mais espaço pra eles. Eu acho que eles dão um equilíbrio bem legal na série, no decorrer. Quando você começa a ficar muito saco cheio dos heróis, aparece, né, os amigos deles e dá uma equilibrada. Eu achei que foi super bem aproveitado e eu acho que eles fazem as pontes perfeitas pra conseguir encaixar todo o conceito, né, de espaços e tempos que os heróis estão enfrentando. O que, que vocês acharam deles estarem todos reunidos aí pra essa série e não ser só uma cópia, sei lá, de Avengers, por exemplo, que sim, todos aqueles heróis também têm os seus amigos e sua vida particular. Eles aparecem? Não. Talvez uma cena pós-crédito, depois de 5 cenas pós-crédito. Senão não vai aparecer. Né? O que, que vocês acharam disso? A gente já tinha elogiado os coadjuvantes quando a gente falou de cada série no podcast anterior. E tipo, não tinha como ser outra coisa, que eles todos sempre foram bem trabalhados e aí eles são introduzidos de uma forma que eles funcionam muito bem. Eu gostei da interação entre eles. Tem as interações mais ou menos forçadas para encaminhar para alguma coisa que a gente talvez veja mais pra frente, que é a interação da Colleen com a Misty, porque elas têm uma parceria nos quadrinhos, talvez, vou forçar essa aqui, essa aproximação para ver se a gente trabalha elas duas depois, as Filhas do Dragão, bota aqui, faz uma série separada, sei lá. Mas eu acho que todos funcionam muito bem ali dentro daquela coisa mesmo. Eu não achei que foi forçado, não. Tanto a interação ali que teve da Colleen com a Misty, tem também depois a Karen com a Trish também, que elas têm uma conversa ali, parece que vai ter um pouco de interação entre as duas depois. Ficou tudo bem tranquilo nesse ponto. Não, quando eu falei forçado, Júlio, eu não falei forçado pra que foi mal feito ou escrito só pra que existisse, não. Tipo, é botar aquele diálogo pra encaminhar pra algo, é isso que eu disse, entendeu? Acho que a Trish e a outra não vai ter tanta coisa assim, não, mas essas duas vão, porque são personagens que são heróis por si só, eles também têm suas revistas próprias, essas coisas assim. Os outros não, entendeu? São coadjuvantes e vão continuar assim, provavelmente. É só porque acontece a aproximação entre a Trish e a Karen, né? Todas duas são da mídia ali, então qualquer coisa relacionada a um evento que vai ter repercussão midiática, eu imagino que eles vão aproveitar as duas futuramente. Eu sei, mas vão continuar como coadjuvante, não como protagonista, é isso que eu quis dizer. É só porque ficou bem encaixado assim, ó, faz sentido uma radialista e a jornalista terem pontos em comuns ali que vão levar elas a desenvolver um relacionamento, uma amizade futura ali. E se isso for mostrado futuramente, vai ser bem aproveitado. Teve o Fogg também, o Fogg na delegacia, ele levando o uniforme pro Matt, falando do problema que teria se eles descobrissem que a pessoa física e o herói fossem descobertos na mesma cena e tal. É bem bacana, assim, porque ele dá uma bronca no Matt e você acha que, caramba, não precisava de ter lavado a cara dele de novo, não faz isso com ele não, ele tá tentando fazer alguma coisa aqui. E não, e você vê que o Fogg tá lá apoiando ele, tanto que leva o uniforme pra eles. Fala, opa, de amizade assim que a gente precisa. A reunião em si ali na delegacia também eu achei uma sacada genial. Ah, vocês estão agindo aí, mas vocês não podem. Eles sabem quem são essas pessoas. Tanto que um lá chega a ameaçar. A enfermeira, a jornalista. Não sei o que, tem um dos vilões lá do tentáculo, chega a citar pra um dos heróis, não me lembro qual aqui agora. E aí tem a reunião na delegacia lá, orquestrada pela Misty, que foi promovida e tá tomando conta de não só do Harlem agora, de outros bairros também de Nova York. Ficou bem, bem amarrado. E dentro da delegacia ali, dentro do que eles têm, eles conseguem extrapolar, conseguem se conhecer, conseguem trocar impressões sobre os amigos que eles têm ali. É pouco, mas tem. E fica orgânico, fica bem feito, não fica forçado, não fica aquele exagero, não fica aquela coisa de coincidência demais, aquele, que coincidência, você também é amiga de um super-humano. Não, não é isso. Eles vão se descobrindo aos poucos ali. Nessa, eles convenceram. Olha, detestei. Cara, eu achei, ao contrário de vocês, eu achei, assim, um pouco forçado, sim. Eu achei que, tirando uma ou outra aparição que teve, né, que eu achei que foi necessária, né, que ela servia à história, o restante pareceu só do seguinte: gente, a gente reuniu todo mundo, a gente precisa reunir os sidekicks dos coadjuvantes também, então vamos dar uma palinha pra cada um, só pro público lembrar que eles existem, sabe, pra eles poderem ter uma participação na série, esse tipo de coisa. Sabe, porque, sinceramente, assim, grande parte, assim, do que foi colocado ali, eu olhava e falava assim, tá, é só pra quem tá com saudade da, sei lá, da Karen, do Fogg. Eu adoro Fogg, né, eu acho que o pessoal condena ele, né, injustamente na série. Mas eu olho e falei, tá, tirando a parte lá que ele vai levar o uniforme pro Matt, né, que... Coitado do Matt, é o único que tá fantasiado de todo mundo, né? Mas, tirando essa parte, sabe? Você olha assim, não tem relevância pro restante da história. Por mais que eu goste também muito da Trisha, porque eu acho que ela representa uma outra versão da Jéssica, né? Alguém que também que lutou contra várias pessoas abusivas em relacionamentos com ela e que deu um jeito de se safar mesmo sem ter um superpoder. Ela tá ali simplesmente pra galera, ó, lembra dela, gente? Ela é legal, um personagem legal. Tipo, tá um pouquinho dela e depois e segue embora, mas não sei, eu não vi muita coisa que foi trazida. Alguma outra participação, eu me lembro de assim, eu falei, ah, legal, né? Isso deu um toque, ajudou a dar uma direção, né? Mas a maior parte, não, sinceramente, não me acrescentou muito, não. Entendo também o seu lado. Mas é isso, tem um pouco disso mesmo. Alguns personagens têm algumas participações, algumas aparições que funcionam muito bem. Outras que eles estão ali. A parte da delegacia, eles funciona bem pra humanizar a coisa, mas é só porque eles são reféns. Eles... A delegacia foi bem. Foi uma junção bem forçada, né? Não, ele mas pegar é isso, todo é só pra humanizar, mundo... só pra humanizar, é. Pra dizer que os heróis têm ponto fraco. Só foi pra isso, só foi pra humanizar a coisa. Não é a interação entre eles, de leve, assim. Tanto que, como eu falei, a mais que eu vi que o roteiro deu aquela forma. Passada foi a relação entre a Misty e a Colleen, que eu achei um pouco, opa, vocês já estão encaminhando aí, né? Então, beleza, porque eu não achei totalmente natural a relação entre a policial e a outra menina que só se mete em confusão. Chave de cadeia, Colleen. Como não? Filha errada. Só... Por que não? Mas assim, em qual momento que te incomodou a relação delas? Ao final, você diz? Não, ao final, o que fez a Misty ter uma paciência especial com a Colleen, eu não entendi. Ah, tá. Ah, vou parar pra conversar com essa menina aqui. Ah, não, ó, eu tem um item aqui que a gente aprendeu que é seu. Ah, é um item passado pra sensei. Ah, eu fui treinado por alguém, alguma coisa assim, ela lembrou do passado, alguma coisa que não tá explícito pra gente entender porque ela se aproximou da colina. Mas isso são todas as conversas de todos os coadjuvantes, né? Se você olhar, quando vem a Trisha com a... Acho que com a Claire também, que troca uma palavra, você olha... sei lá, eu coloquei na conta de que... Olha, a gente tá aqui, né? Na mesma delegacia, né? Não, tipo, ali sem ninguém sim, pra conversar. Aí sim, mas é porque a aproximação delas extrapola isso. Tanto que a gente vê, ah, eu vou cuidar de você, não sei o que. A gente quer ver que vai ser construída uma relação entre as duas. Diferente de eu só falar com a pessoa que tá comigo na mesma sala. Entre elas duas, pareceu ter algo mais. Eu vou perdoar que você roubou as bombas, vou perdoar que você fica... Pra mim não rolou isso não, cara. Pra mim foi uma coisa natural, foi simplesmente uma pessoa que trabalha na delegacia conversando com ela como conversou com todo mundo. Eu não senti nada, entendeu? Absolutamente nada. Eu não senti nada diferente das outras... Eu sei que tem uma revista interferiu nisso. Entendeu? Mas pra mim que não sabia, eu olhei e falei, ok, tipo, não achei tão assim, nossa, agora são melhores amigas e morreria uma pela outra, sabe? Eu perguntei porque se fosse relacionada à cena fez final... Isso, né? Ela perdeu o braço pela outra? Não, ela não perdeu pela outra. Não, mas aí não é pela outra. Ela não perdeu pela outra, ela tava... Ela foi, cara... Ela faria isso por qualquer pessoa que tava ali, entendeu? Tipo... É. Não é que, ah, eu estou me sacrificando por você, tanto que ela fala... Ah, não foi sua culpa, é questão do trabalho, entendeu? Eu não, pelo menos assim, eu não vi daquela cena do ai, se fosse a Claire que estivesse ali, eu sairia correndo e abandonaria a Claire, entendeu? É que coincidiu de ser não, ela. Não acho que ela abandonaria a série, mas tipo, vocês falaram da facilidade com que a Misty entrou. A Misty foi pra aquela cena só porque ela precisava ter essa relação entre as duas. Pode ser, é isso porque que eu tô falando, é isso que eu tô falando forçado. Não, eu entendo o seu ponto de vista e eu acredito que você esteja certo, porque a gente não pode esquecer que essa série é baseada em quadrinhos. entendeu? Então, assim, o seu ponto de vista, o seu argumento não tá totalmente equivocado ou qualquer coisa do gênero. Eu entendo o seu ponto de vista. Falando que pra mim, que não sabia disso, eu não achei que foi uma coisa que estava encaminhando para outra, entendeu? Eu sim, não vi sim. essa ligação. É, eu achei também tão gratuito quanto as outras conversas dos outros personagens, né? Também olhei assim, tinha outros também que olhava assim, eu falei, tá, tipo, estão colocando aí pra conversar porque precisa mostrar os personagens e não tem, tipo, sabe? E tem que dar uma desculpa, né? Então coloca eles ali. E a Misty, eu senti mais que ela foi pro prédio e tudo mais porque eles queriam dar um maior desenvolvimento pra ela, né? Porque no do Luke Cage, se você for ver, cada um dos personagens, eles têm meio que um sidekick, né? A gente tem a Jessica, tem o amigo dela lá que ajuda ela no apartamento, né? O próprio Demolidor tem o Fogg, o Danny tem a Colleen, né? E o Luke Cage, o pai dele colocou foi a Claire. Só que, cara, a Claire não é coadjuvante, né? A Claire é o quinto membro dos Defenders, né? Tipo, sabe? Então, ele não tem ninguém pra colocar de contraponto pra ter alguém próximo no núcleo dele. Então, eu falo assim, então a gente tem que desenvolver alguém. Quem que sobrou aí, vivo aí, que pode ajudar ele a fazer as coisas dele é a Misty. Então, vamos desenvolver um pouco a Misty. Então, eu coloquei mais ou menos nesse esquema. Por isso que ela foi pra lá e tudo mais, que é uma necessidade de desenvolver ela no roteiro nesse sentido, mas não que... Eu também não vi nada sendo encaminhado dela com a Colleen. Sim, talvez seja isso que a Domênica falou, porque eu trouxei dos quadrinhos, essa parceria entre elas e tudo mais. Tanto que o braço perdido é dos quadrinhos. A Misty perdeu o braço. Eu esperei que ela fosse perder desde Luke Cage, quando ela foi ferida no braço, aí agora ela perdeu. Eu digo, opa, perdeu, mas agora eu vou ficar sem entender. Porque nos quadrinhos ela perde esse braço, ela ganha um braço mecânico dado por Tony Stark. Mas não faz sentido na série ela ganhar um braço mecânico dado por Tony Stark. Eu digo, pra que arrancar o braço da mulher? Vai botar o que no lugar? Um braço mecânico dado pelo Danny Rand, das indústrias Rand. Não deu a entender que Danny Rand tá nesse mesmo mercado aí, mas vamos nessa. Vai ser só coisa do roteiro. Oh, eu vou usar o roteiro pra te dar um bônus. É isso que eu tô falando. Por conhecer de fora, ver que foi um fanservice. Por enxergar esse fanservice, enxergar essa coisa que eu disse, opa, eles estão encaminhando pra... E no fim das contas foi. A mostrar as duas se aproximando e a outra perdendo o braço. Não sei o que vai acontecer daí, sabe? Uhum. A Misty teve esse crescimento porque... Não sei se eles pensam, a gente pode usar como o Justiceiro e o Destaque. A gente deu uma série pro Justiceiro. Será que a gente pode dar uma série pras duas depois? Não sei, eu sinto que ela mais é uma necessidade de desenvolver alguém no núcleo do Luke, né, porque não tem, né, tipo, os outros eles têm o núcleo bem desenvolvido, aliás, o Demolidor, que tem um núcleo, acho que melhor desenvolvido, né, que ele tem mais do que um personagem, né, que ele pode recorrer ali, que você pode colocar o Matt dialogando, né, porque pra isso você coloca outros personagens na tela junto, né, pra conversarem, né, e o Luke Cage, depois do que aconteceu na série dele, ele não tem mais nada, porque o núcleo, talvez aquele cara que joga xadrez lá da barbearia, mas todas as pessoas que eles tinham relacionamento morreram, né, ou se não morreram, se afastaram dele por conta de toda a situação que foi, então precisa se desenvolver alguém pra quando você colocar o Luke Cage, ele ter alguém pra dialogar, alguém pra ele conversar, pra ele poder desabafar, fazer o que ele precisa fazer, né. Não, isso eu entendo. Tanto que no começo da série ela tá indo pra este caminho, tá dizendo? Ela participar ativamente da ação, que é outra história. E os outros coadjuvantes, nenhum participa, a não ser Colleen, né? A Colleen é. A única coadjuvante que vai pra ação. Uhum. A única sidekick de verdade nessa história. Afinal de contas, né, alguém tem que bater nos caras, já que o Danny sabe lutar, né? Então. Olha, mas eu acho que assim, no geral, por exemplo, a maioria dos pontos que a gente comentou aqui são pontos que eu não reparei tão bem assim enquanto eu tava assistindo, né? A maioria dos pontos que vocês apontaram, no caso, que eu reparei, eu fui falando aqui também. Mas eu acho que no geral, se você, até por conta até do que o Rafeiro falou também, de ser 8 episódios, tudo, teve algumas coisas que ficaram, o que ficou bem demorado, que foi a união deles, mas depois também acabou ficando um pouco bem dinâmico, assim, eu acho que fluiu bem no geral, né, não teve, não foi uma série pra poder ter tanto coisa a reclamar, assim, de primeira assistindo, assim, de uma vez, fazendo a maratona ali, não prestando atenção, é que nem falou, às vezes se fosse um episódio lançado por semana, pra poder ir reparando, assim, que nem tá sendo com Game of Thrones, ia ser mais evidente, assim, esses problemas, eu teria reparado melhor, mas vendo assim na maratona. Vendo expectativa, eu acho, viu, Júlio? Também. Eu assisti duas vezes. E na primeira vez que eu assisti, na maratona, que eu assisti todo de uma vez, na sexta-feira. Acordei, comecei a assistir. Só parei quando fui pro trabalho, porque faltava metade do último episódio. É, eu fiz isso também. E eu já reparei. E eu já reparei os defeitos ali. Só que eu queria gostar da série. Eu já estava esperando, já sabia. Então, gostei, mas vi os efeitos. E eu acho que depende da expectativa. Você tava vendo, não tem expectativa, não acho que vai ser uma maravilha, e vou assistir. Te agradou. Aí você não ficou reparando nos defeitos. Talvez tenha sido isso. É, eu também fiz a maratona. Eu comecei a ver do primeiro e fui até o último episódio. Acho que isso ajuda demais também, você deixar de lado um pouco os defeitos da série. A parte do começo, assim, não me incomodou tanto, porque eu já tava disposto a ver todos. E aí quando eu comecei a ver que a série foi se construindo, se desenvolvendo, aquela alternância entre os núcleos, até a mistura deles ali no meio da série e o caminho daí pro encerramento, eu não cheguei a perceber tanto os defeitos, assim. Foi mais o final mesmo que eu achei problemático. Teve aquelas viradas lá que me incomodaram, eu tava esperando que a série fosse seguir um rumo, ela seguiu outro, e eu achei que o que foi feito ali de escolha pelos roteiristas não foi o mais apropriado, dado que tava sendo construído antes. Mas, ao final, assim, a impressão que eu tive foi de que foi uma série mediana, eu consegui me divertir, consegui me envolver com alguns personagens, com algumas das cenas e situações que eles colocaram ali. No geral, é uma série divertida. É assim, tem esses problemas assim, mas eu só fui perceber mesmo no final, isso aqui não tá encaixando bem, isso aqui podia ter sido melhor trabalhado aqui, ter polido melhor esse outro detalhe aqui. E as viradas finais mesmo me chatearam ali, porque eu tava esperando outra coisa e veio outra. Mas de expectativa inicial, assim, eu achei que ela foi construindo de uma forma bacana ali. Eu fui vendo cada um daqueles núcleos ali, como se eu estivesse vendo de novo cada série dos personagens isolados, né? Cada série solo deles. E quando tem a mistura ali, fica bacana. Tem uns atritozinhos. Eu acho que até tem alguns momentos nos diálogos ali, principalmente na cena do restaurante, em que eles compram um pouco da parte galhofa, assim, das séries, daqueles defeitos que tiveram das anteriores, os próprios personagens começam a fazer piada daquilo. Principalmente a Jessica, que é mais irônica, é mais sarcástica nos comentários dela. Ela meio que faz umas piadinhas, assim, eu acho que acaba sendo divertido, meio que pra você lembrar também de que é uma série de heróis, você não precisa de enxergar isso como uma obra-prima de arte e tal. É uma série pra você ver e se divertir enquanto ela estiver passando ali, e é isso. Você não tem que ficar muito encucado com um outro detalhe, não. Leva ela menos a série. Aí você consegue aproveitar bastante, foi o que eu tentei fazer. No final, meio que tem a ruptura de expectativa, mas faz parte. Concordo com vocês, na verdade em tudo aí. eu fui assim mesmo, pronto pra ver a série, me divertir, ver os pontos fracos, depois se precisasse criticar, criticava, mas já sabendo que ela não ia ser uma maravilha. Aí eu assisti e consegui gostar, fácil. Júlio, sobre isso também, mas vamos aproveitar que todo mundo já tá falando aí o que achou no fim das contas. Não, acho que no geral a série me divertiu bastante, a parte de humor, isso que o Arexu comentou, das piadinhas que teve, eu dei risada de todas, a Jessica falando, tirando barato com as orelhas do Matt, né, que não são chifres, e não sei o que, entre outras piadinhas que teve, eu dei bastante risada, eu me diverti, as lutas, né, não foram tão emocionantes, mas teve uma outra cena que eu achei que foi bem trabalhada, os personagens também, teve aí os pontos negativos que a gente acabou apontando mais aí, mas no geral foi mediano, é o que eu falei, é melhor que o Luke Cage, teve a quebrada ali também por causa do Alexander, mas eu também não achei que foi tão pesada quanto a morte do Cottonmouth lá e troca pro Kid Cascavel, e não é tão, tão horrível quanto o Punho de Ferro, né? Só não foi tão pesada porque quem que assumiu foi a Céu Negro, foi, né, a Black Sky, não foi o Kid Cascavel. Porque se fosse, essa perda. Porque do Cottonmouth, Kid Cascavel, mano, aquilo ali foi o cúmulo. É, faz sentido. Rafeiro, você que, como o Júlio, chegou com coração puro pra assistir a série e se divertiu. Ah, cara, eu gostei muito, cara. Toda a execução da série, assim, eu gostei. Tipo, esses detalhezinhos de cor, sabe? Eu ficava assistindo com medo de chegar no final e eles pararem de prestar atenção nisso, mas tipo, até o final continua. Eu gostei muito. Aí, mas tipo, eu fiquei com tanta boa vontade que consegui aproveitar até mesmo o Punho de Ferro, né? Que nem vocês falaram. Eu acho que, tipo assim, se não tivesse existido a série do Punho de Ferro, fosse tipo esse crescimento, assim, acho que eu estaria com mais boa vontade ainda pra ele. Mas acho que no futuro pode até ser bom. Mas o Defensor eu gostei de, sabe, sair com saldo muito positivo, assim. Agora, vocês falaram, eu tô tentando meio que esquecer as coisas que vocês me mostraram que eu tinha entendido errado. Mas eu acho que eu não assistiria de novo, não. Tranquilo, já assisti. assisti duas vezes, então eu posso falar que não faz tanta diferença assim, né? Só pra prestar atenção nos detalhes, não vai doer o coração tanto, não. Domênica e Basso já estavam querendo ver se ela ia melhorar, sentiram que não teve uma melhora, mas não tem problema isso, não. É, achei quando eu comecei a puxar o papo, eu achei que assim, não, me convence então, tipo, me mostra o que estava de bom, né? E aí teve algumas coisas até que vocês me convenceram que eu tava pegando o pé, mas ainda pra mim, não sei como ficou pra dor, mas ainda pra mim ficou meio não, porque isso que o Erichu falou de se. A gente tem que relevar as coisas e assistir a série, né? E lembrar que ela não vai ser uma obra-prima e tudo mais. É engraçado, né? Porque se pra mim, quando eu começo a reparar nisso, pra mim é um indício de que a série não tá tão boa. Porque se eu tô conseguindo, sabe, ver que a poeira do prédio não espalhou como era pra espalhar no Trade Center, aonde minha cabeça foi, tá ligado? Sabe? Sabe? Tipo, a série não tá me prendendo. Entendeu? Se eu comecei a fazer essas relações malucas, é porque, cara, já tem alguma coisa errada aí, né? Já é um medidor que não tá. Porque o Batman, o cara entra no túnel claro e aparece escuro, e a gente tá ok, porque... Porque eu tô prestando tanta atenção naquilo ali. Aquilo ali conseguiu me fazer eu estar tão imerso naquele mundo que eu não tô vendo, sabe, tipo, os truques do mágico, né? Não tô, sabe, não tô vendo da onde tá vindo a porra do coelho na cartola. Eu tô todo deslumbrado com isso. Se eu paro e eu tô olhando tanto pra isso, isso tá, sabe, todas essas coisas estão gritando na minha cara, é porque, sabe... O truque do mágico ali, pra onde que era pra olhar, ele não tá me fazendo olhar. Isso eu também uso assim, como meio com medidor quando eu tô assistindo, quando eu tô lendo. Igual também quando eu tô lendo algum livro, eu começo a, tipo, ter que parar toda hora e voltar pra ler, porque minha mente viajou, foi pra outro lugar. Eu falei, cara, esse cara não tá me prendendo a leitura. Uhum. Então, algum problema tem aí, tá aí. Ou esse livro não é pra mim, a temática não me agrada, né? Ou tá mal escrito. E na série dos Defensores eu senti isso, porque, por exemplo, por mais que no Jessica Jones eu tenha achado um absurdo o Killgrave ter escapado 27 vezes, entendeu? Eu acho a série foda ainda, porque isso é um pequeno detalhe que a gente releva porque o todo era maior, né? Assim como o Luke Cage, eu acho que tem umas barrigas grandes na série que a gente já comentou, mas, sabe, pra mim ela é tão... A narrativa dela é poderosa, e aí eu olho e falo, tá, tudo bem. O Punho de Ferro e essa daqui, eu olho e falei, cara, minha cabeça tava lá na casa do caralho, sabe? Aí você fala, não, cara, isso aqui não tá podendo ser bom assim, sabe? E pois é, mas na nossa conversa, pelo menos eu tirei de bom, foi que a morte da Alexandra e a Black Sky assumindo na Electra, vocês me deram um bom argumento. E eu falei, não, é realmente, era. Eles deixaram só, tipo, tá, deixa ela brincar de ser líder e dar as cabeças, ser, né, testa de ferro pra gente, que depois quando a gente souber o que a gente quer, a gente dá um jeito nela, né? Não sei, daí a Dor, melhorou pra você a série, Dor? Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas em nenhum momento eu falei que eu não gostei da série. Vocês estão deduzindo isso, que eu não sei da onde vocês estão tirando isso, menino. Eu estou deduzindo isso do fato da senhorita ter dormido na série, então pra mim eu não tô. Isso é um bom indício, hein? É que ele não tá falando que, tipo, a gente sentou e a gente assistiu os 8 episódios direto. E aí teve mesmo, eu cochilei em alguns pedaços de alguns, acho tipo de 2. E no último eu olhei pra cara dele e falei assim, cara, eu vou dormir, tá? Assiste aí, virei pro lado. Esses 50 minutos eu posso assistir durante a semana, agora eu quero dormir. Só pra mim já deu dia, eu só quero dormir, tchau. Ao menos a gente conversa. Mas... Então você gostou. Não, então, essa é uma pergunta perigosa, né? Mas assim, eu... Considero assim, tudo que vocês falaram, pra eu não ser muito repetitiva, eu não me lembro se eu comentei isso quando a gente gravou sobre as outras séries da Netflix, mas devido à minha criação, devido a super-heróis ser coisa de menininho, devido a meninas não poderem ter acesso a esse tipo de coisa, a minha visão sobre esse tipo de obra já é com uma tendência meio ai, sabe, não vai me agradar muito. É um fato, eu reconheço isso, é uma falha que toda vez que sai uma série ou um filme de super-herói, eu às vezes me interesso pra assistir, mas eu tenho que fazer realmente um pouco de esforço consciente pra querer assistir, sabe? Não é aquela coisa assim, nossa, que louco, vou agora pro cinema ou vou agora pra Netflix. Não, eu tenho que escolher aquilo, não é natural. Então, eu não tenho essa fissura, essa coisa de que, ai, meu Deus do céu, tem que fazer sentido, a adaptação tem que ser fiel, não. Pra mim não. Pra mim, história do super-herói nada mais é do que colocar poder em pessoas que teoricamente se passariam por pessoas comuns e elas têm que resolver problemas que vão para um todo, entendeu? É só isso. E aí elas usam habilidades delas. Os Defensores, quando eu vi os trailers, eu tinha uma visão diferente do que seria a série. Lógico que eu não vou também falar que, eu não imaginava que seria uma luta contra o Tentáculo. Óbvio que sim. Eu gostei, por exemplo, de não ter sido gratuito, simplesmente o fato de, olha, nós somos heróis, eles são maus, vamos lá lutar. Não, teve um porquê. Né, o Tentáculo, ele tinha um objetivo, ele tinha um plano, foi explicado isso durante a série, e por coincidência aqueles heróis estavam ligados de alguma forma àquilo, e aí eles acabaram entrando no rolo pra resolver. Nada de novo no front, tem muita história também que acontece assim, ok. O que me cansou particularmente é aquilo lá que a gente falou no começo, eu acho que demorou muito pra colocar todos eles juntos em cena, entendeu? E isso realmente é uma coisa que eu falei, não precisava, porque... Se eles tivessem reduzido isso, eles poderiam, por exemplo, ter espaço para trabalhar melhor a questão dos outros membros do Tentáculo, que seria bem legal de ver, porque agora toda aquela galera morreu, então, tipo, dane-se, entendeu? Eles não voltam mais, já era, entendeu? Quem viu, viu, quem não viu, não vai ver. E que é uma pena, porque eu acho que seria legal abranger. E no geral, eu acho que não é uma série pra nossa, vamos ver como uma obra-prima da adaptação de quadrinhos para a TV. Não, é uma série pra se divertir, é uma série pipoca, é uma série blockbuster, é uma série pra você parar, sentar, assistir e se entreter. Agora, eu concordo com o que o Basso falou, por exemplo, que se a gente começa a... durante o processo de assistir, olhar e falar, nossa, tá um pouco demais, é porque tem alguma coisa que não tá encaixando muito bem. E aí isso pode ser por diversos fatores, né? Ou é a própria narrativa, ou é a própria edição, ou pelo menos pode ser também pelo fato de que a gente analisa séries porque é uma coisa que a gente consome muito, e quando a gente, por exemplo, lê muito, a gente aprende a ler e aprende um pouco de técnica de escrita. É um fato, entendeu? Você pode não ter nomes técnicos, mas você sabe que você tá lendo. Você assiste muito filme de terror, por exemplo, você sabe a hora que você vai levar o susto. Tirando o primeiro, que normalmente vem de supetão, os outros, você olha e fala assim, ai, nossa... Ficou 5 segundos em silêncio, vai acontecer alguma coisa. Você sabe disso, sabe? É difícil algum que realmente te prende, que quebra essa barreira. E Defensores não quebra essa barreira. A gente sabe mais ou menos o que vai acontecer e sabe como. Eu achei um pouco cansativo aquela cena final, por exemplo, que a câmera fica rodando e rodando e rodando, ao mesmo tempo que eu achei legal a cena como ela foi montada. Então, são sentimentos meio conflitantes. Eu olhei e falei, ah, essa é uma boa ideia... Mas talvez não tenha sido tão bem executada quanto poderia ter sido. Mas eu também não sei, né? O tanto de dinheiro que eles tinham, disponibilidade de gravação e tudo mais. Mas é isso, eu acho que é uma série que vale a pena ser assistida. Não importa se você que tá ouvindo até agora, né? Você é corajoso, se você não assistiu, porque caramba, a gente contou tudo o que tá acontecendo lá, né? Então, você não precisa basicamente assistir. Mas, se você chegou até aqui e não assistiu, vale a pena assistir... E não precisa ter assistido as outras séries, entendeu? O que é legal. Ah, mas e se eu quiser assistir? Ótimo, assista, é bacana. Mas eu, por exemplo, não precisei assistir Demolidor pra entender quais são os poderes dele, o que ele faz, o porquê que ele tá ali, entendeu? Ficou bem claro. Então funcionou. Vantagem. Funciona. Desvantagem. Eu não preciso mais de Demolidor, né? Porque agora eu já sei tudo que aconteceu na história dele. Então, só pelo Wilson Fisk, né? Que nem o Júlio comentou. Você só vai perder a melhor série dos super-heróis na Netflix, mas tudo bem. Não, eu vou assistir, eu só tô falando que assim, eu não ligo pra spoiler, mas se eu fosse falar... Porque, foi engraçado, mas a hora que a Elektra, por exemplo, aparece, aí eu olhei pra cara do Basso e falou, falei, escuta, é Elektra? Ele é. E aí eu parei, né, somei um mais um. Falei, tem 4 séries. Eu assisti 3. Só tem uma que ela pode aparecer, né, então é de lá. Aí, porque ela é nossa arma, tá? Aí eu virei pra cara e falei assim, a Elektra morreu no final do segunda temporada e por isso o Demolidor desistiu de lutar? Sabe quando o ser trava e olha pra você e fala, e agora, o que eu faço? Eu falei, não é você que tá dando spoiler, tipo, a série está falando isso, entendeu? Tá muito óbvio, né? Então, sabe, pra mim ok, não vai mudar minha experiência, mas não vai ser uma coisa que, ai, nossa, que super novidade, entendeu? Não estou ansiosa para saber o final da série Demolidor, estou curiosa para saber como acontece, porque o final eu já sei o que acontece. Então, é isso, mas é uma série bacana, assim, não é uma obra-prima da Netflix, mas pra assistir, assim, pra relaxar, eu acho legal. Eu concordo com tanto com o que o Basso falou, quanto com a sua análise aí, quanto ao olhar que a gente já tem sobre o produto, seja ele um livro, seja ele uma série, que a gente vai aprendendo a analisar ele de uma forma mais profunda, vendo, enxergando um detalhe ou outro. E também concordo com o que o Eric Chu falou em parte, né, que às vezes a gente desliga propositalmente esse botão. Pronto, vamos assistir. Mas eu faço um meio termo entre vocês, tanto que de vez em quando eu comento com o Eric Chu durante algumas leituras, uma série, alguma coisa assim que eu tô fazendo, que mesmo que eu esteja gostando, eu posso estar adorando aquele livro. Eu vou enxergar o defeito e vou apontar toda hora e dizer, olha aqui. Ah, tá aqui. Mas eu vou continuar. Eu termino. Tem livro que eu não gosto, eu termino. Eu também continuo. O Basso também continua, tanto que a gente assistiu isso. É por isso que as pessoas precisam entender o seguinte. O fato de eu gostar de uma obra não quer dizer que ela é boa. E o fato dela ser boa não quer dizer que eu tenho obrigação de gostar. São coisas bem diferentes. Eu repito isso direto. Mas eu concordo também com a Dô também. Tipo, o fato de eu gostar não quer dizer que, ah, então é uma maravilha, não. Tipo, sei lá, eu adoro Aventureiros do Bairro Proibido. Eu sei que é uma puta uma galhofa foda, tá ligado? Sabe? Agora você sabe, né? Na época você não sabia, né? Na época também. Eu já sabia que eu assisti, tá ligado? Sabe? Tipo, independente disso, né? Agora, a gente às vezes gosta e sabe reconhecer que tem vários erros, né? Agora, o fato do... Por exemplo, eu adoro o Demolidor e pra mim, os 3, 4 últimos episódios da segunda temporada, eu gostaria que de desver aquilo, entendeu? Tão ruim que foi. Agora, nesse caso do Defensores, eu olhava assim, não, cara, puta, é muito erro, sabe? É muito furo, é muita coisa que desconecta. Não, eu só senti isso nas séries com o Punho de Ferro. Em segundo lugar, assim, um pouquinho Luke Cage também. Vocês não falaram tão mal de Luke Cage, mas eu senti mais esse desânimo, assim, vi mais defeito dentro do Luke Cage do que no Defensores. Eu acho a série da Jessica com um ritmo bem melhor do que a do Luke Cage. Apesar de eu reconhecer isso, eu fui até o final do Luke Cage porque eu gostei do aspecto cultural que ele traz, né? Que essa questão da cultura do Luke Cage e tudo mais, que é uma coisa que eu não tenho acesso. Então ela me convenceu por ali. Defensores, pra mim, ganhou porque, comparando com o Punho de Ferro, porque eu acho que o ritmo dela em si, ela vai mais fluida do que o Punho de Ferro. Agora, o Punho de Ferro, sim, gente, eu abandonei, tipo, chegou uma hora, eu falei, eu não vou assistir, e ali mesmo, ali realmente eu deitei, eu dormi, tipo, todos os episódios, assisti 3 ou 4, falei, quer saber? Sim, dormiu tanto. Dormi mesmo, Punho de Ferro, dormi, aí depois eu tentei reassistir, falei, não, melhor dormir de novo, e enfim, sabe, desencanei, não vou assistir, sabe, eu só fiz uma pergunta, aparece o dragão? Não, falei, então não precisa assistir. Então a gente encerra esse papo por aqui. Eu acho que deu pra você entender as nossas opiniões, os pontos-chave da série, o que a gente achou bom, o que a gente achou ruim, o que cada um de nós achou da série. Mas a gente quer saber também o que você achou. Então conta pra gente. Se você já assistiu, diga aí tudo o que você achou, de ponto positivo, ponto negativo. Se você não assistiu, não sei porque você ouviu esse podcast até o fim, que a gente disse lá no início que ia ter cheio de spoiler. Mas é isso, que eu gostaria de agradecer a presença do Basso e da Domênica aqui mais uma vez e deixar o espaço para que vocês façam as suas devidas propagandas. Primeiro as damas, Domênica. Eu agradeço o convite novamente, é muito bom estar aqui para esse tira-teima, né, como vocês colocaram. Eu, então, agradeço o convite e para quem quiser me ouvir falando sobre outras coisas, eu tô sempre por aí na casa dos outros, mas eu também estou lá no Perdidos na Estante, que é o novo podcast do Leitor Cabuloso. Então eu convido vocês para conhecerem também o Perdidos, que é uma iniciativa lá da equipe do LC para manter o podcast nativo. E lá a gente fala sobre literatura, sobre adaptações de séries e filmes também, mas é uma pegada bem diferente do que a gente fez aqui. Então fica o convite, espero vocês lá. Aproveitem e consumam o conteúdo do Leitor Cabuloso, porque igual aqui no Multiverso X, né, tem conteúdo super diversificado, também vinculado a muitas coisas legais. Então é isso, galera, muito obrigada pelo convite. E quem quiser me achar por aí também, tô sempre no Twitter, no Facebook, em tudo quanto é lugar. Pode adicionar, pode seguir aí que a gente troca uma ideia legal. Senhor Basso. Ah, vocês podem me encontrar lá no covilgeek.com.br. Né? Lá eu tenho 2 podcasts, um de cultura pop em geral, que é o Falha Crítica. Pelo nome, vocês já imaginam que tipo de programa seja, né? Mas ele é legal. E também tem o Covil de Livros, lá que é de focada realmente em literatura, a gente trata realmente de um livro com spoiler, né? Daí a gente vai tratar dele todo, né? Então é para quem é direcionado ou para quem já leu o livro ou para quem não se importa com spoiler. E vocês podem encontrar a gente não só no site, quanto também, daí procura por Covil Geek no Facebook, no Twitter, pode adicionar, a gente conversa lá, troca uma ideia, né? Tô com um programa também aí do Game of Thrones com a Domênica, a gente tá comentando cada episódio dele, né? Então, provavelmente quando sair esse podcast já vai ter saído o último, né? Que a gente comenta logo no dia seguinte. E aproveitar também e falar pra vocês que agora em setembro vai estar rolando a campanha que a gente tá organizando e que o pessoal aqui do Multiverso X vai estar participando também. Certo, Ace? Certo. Que é a campanha é hashtag LeiaNovosBR. A gente vai estar em todo mês de setembro com 30 outros podcasts fazendo indicações de livros de escritores nacionais que são iniciantes. Então tem chance de vocês descobrir muita gente legal, né? Que tá produzindo agora no Brasil, que tá começando agora ou que já começou faz algum tempinho, mas não alcançou o grande público. A gente vai ter dezenas de podcasts sobre indicação, vai ter muito sorteio de livro também, que a gente vai acabar passando muito dos livros que a gente vai estar indicando. Então vocês fiquem espertos, procura pela hashtag LeNovosBR durante o mês de setembro inteiro para ficar daí por dentro de todos os programas que vão sair e também dos sorteios que a gente vai estar fazendo. Uhul! Não! Pra comemorar. Cada vez que eu olho pra aquela lista de sorteios, eu penso assim, e se eu desistir do projeto e fazer de conta que não fui eu que ajudei a criar ele? Se eu sortear um pra Dominica, um pra Domi, um pra Nica. É tipo isso. Não, mas tá super bacana mesmo o movimento. Por enquanto a gente conta aí com mais ou menos 30 podcasts que apoiaram a ideia. Mas a nossa expectativa é que o movimento crie um pouco de força, né? Lá pra metade de setembro, que tenha mais conteúdo. E fora podcast, provavelmente vai pintar alguma coisa aí em YouTube, é capaz de pingar notícias de lançamento, é capaz de pingar resenha. Então, passo também a voz aí do Baço e convido vocês a acompanharem a hashtag nas mídias sociais pra vocês ficarem por dentro. E com relação ao sorteio, fique esperto, gente, porque tem bastante livro, então tem chance de ter sorteio quase todos os dias durante o mês, hein? Vamos ver. Muito provavelmente terá sorteio todos os dias, porque a gente tem uns 40 livros pra sortear. Hein? Quase isso, até agora. Então é bem, bem possível que a gente tenha praticamente todos os dias aí de setembro. É uma ideia muito boa. Rafeiro, senhor que não sabe se promover, vai querer fazer sua divulgação? Não. Então, gente, eu sou Rafael, escrevo como Rafael Peregrino, sou um autor iniciante, vejo que coincidência. Olha só! Eu tô por aí, eu tô no Twitter como Rafeiro, eu escrevo no Notepad, tem livro meu na Amazon. Eu não sei me vender, eu só sei, mal e mal sei escrever. Então. Mas, pô, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Ainda estou tentando esquecer o que vocês falaram para poder aproveitar bem as memórias da série. Apesar do gosto questionável do Rafeiro para séries, mas assim, ó, vem com a gente em setembro que a gente vende os seus livros, vai. É mais fácil. Quem não quiser esperar os links pros livros do Rafeiro, voltar aqui na postagem, só você quiser aqui, ó, clica, vai na Amazon, lê a sinopse, se você se interessar, você vai lá e compra, tudo estão aqui embaixo. E a gente promete trazer o Rafeiro mais empenhado em se promover melhor durante esses podcasts aí do mês de setembro. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.